Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu gosto de jogos, é sempre muita diversão. São gordos pra cá, funkeiros pra lá. Só tem besteira e coisa sem noção. É baixo, é frente, é soco, é chute e gol. Um podcast emocionante. O episódio de hoje é futebol e escutá-lo eu vou. Da rede mundial de computadores. Hoje aqui no Baixo Pensou teremos um clássico como nunca antes visto. Porque aqui, no seu podcast favorito, é o lugar dos craques, que vão levando o time todo para o ataque. O centroavante, o mais importante e emocionante é um joguinho de futebol. De vir aqui o glorioso Mestre Splinter, o sensacional mestre de cerimônias do Brasil. E para falar de futebol, hoje está aqui ele que entende tudo de futebol, Ninja Inimigo. Quando o jogo está a mil, minha naftalina sobe, amigo. Ele que também entende tanto de futebol que sempre que assiste jogo, o Botafogo perde. Senhor da Eternidade. Mas então, cara, esse o episódio foi 70, tem alguma coisa a ver com Copa de não. 70, foi mera coincidência. Cala a boca! E também aqui os únicos que entendem de bola pra falar com a gente, o Gustavo! A bola aí ia indo. É, e quase não saiu, você falar. E o Gonzo! Ó, vou dar logo um recado aqui. Quem jogou a internet no Superstar Soccer e nunca deu a lambreta no goleiro depois de mandou com bicicleta é um fracassado. Fracassado. Gravação é gravação e diversa. Vambora. Tudo isso e muito mais depois desse e-mail. E nesta semana escalaremos a nossa equipe do clássico 4-4-2. Saindo a bola pro goleiro, passando pro lateral direito, tocando pro volante, tocando pro meio de ataque, tocando pro atacante, cruzando o volante, tabelando, driblando o goleiro, fazendo bicicleta, dando uma preta, jogando pro dedo limpo. Tudo isso e muito mais depois do e-mail. Zero! Ponte preta, tá. Também zero! Meu PC cremou, mamãe. Cremou, mamãe. Mamãe, meu PC cremou. Meu PC cremou. Cremou. Cremou meu PC. Você comprou coca? Quando? Você não aproveitou e comprou pão de hambúrguer? Que você estava no embalo? Ué, porque eu não pensei na hora, eu só tive ideia depois. Aí eu não comi hambúrguer, não comi o cachorro. Ah, mas cachorro queijo combina com hambúrguer. Mas vamos ler e-mails aqui enviados referentes ao episódio 69, muito elogiado. Você ouviu, senhor Eternidade? Não ouviu, não, né? Mas foram muito elogiados, muitas pessoas falando que foi o melhor episódio que a gente fez até hoje, porque nego foi de punheteiro, cambada de punheteiro e só quer saber de putaria, né? O mundo se resume a isso: putaria, sacanagem e pau na buceta, buceta no pau. E o primeiro e-mail vem de São José dos Campos, no interior paulista, Caipira Mask, do legcast.com.br. Eu faço jabá porque ele é legal, eu gosto desse cara, cara maneiro. Fala aí, galera, vírgula. Eu acho engraçado vocês falarem que Bayoceta não passou dos limites. Uma coisa é uma mulher com roupa apertada e mostrando decote, que é uma coisa extremamente normal, você vê em qualquer baile funk. Outra é uma vagabunda que fica quase pelada toda hora. Chupa pirulito, anda rebolando, isso é praticamente tudo que ela faz, é sexualizado. É normal também. Ah, não entendi. É, porque lá em São José é o pessoal muito comportado, cara. É pessoal meio viado, né? É, levar esses caras pra cidade grande aí, pra ser pra São Paulo mesmo, ali perto, vai ali pra Guarulhos que já vai começar a ver isso aí. O pior é que pra mim ela parece uma mistura de tia velha de biblioteca com um monstro desproporcional. separação na cabeça da mulher em relação ao corpo. Nunca reparei. Acho que é pequena a cabeça dela. É, enfim. Eu joguei um pouco nesse jogo. Eu achei esse jogo fraco, na verdade. Mamilou, na minha opinião. Achei que podia ter mais putaria. Podia ter mais putaria. Já que é igual o Devil May Cry, né? Podia ser diferente tendo mais putaria. Sobre essa parada de japonesices com putaria, eu consigo entender os tentáculos. Eu não consigo. E rios de porra que saem do pau dos caras. Caralho, você consegue entender rios de porra saindo do pau dos caras? O que eu não entendo é eles gastarem dinheiro pra fazer uma animação com escatologia e essa parada ainda chega no mercado de DVDs ocidentais. Lembro que uma vez eu fui ver um hentai desses que era um pirata que sequestrava duas mulheres e amarrava uma em cima da outra para de cima cagar na de baixo. É, isso é legal. Razoável. Isso é muito legal. É, muito legal. Sobre pornô no Super Nintendo, lembro de uma ROM chamada Adult Mangá que eu consegui com um disquete em 98. Não é um jogo, só um slideshow. Ah, tinha muitas merda, eu lembro dessas porra. É. Foda das cenas de sexo no God of War é que elas são meio gratuitas. Tipo, tu tá no meio do campo de batalha e derruba uma parede de madeira e tem uma banheira cheia de vagabundos pra você fuder. Caralho, porra! Que mundo você vive, cara? Isso é completamente normal. Coincidência, não? Não é coincidência, cara. A história de God of War é muito maneira. E esses momentos de sexos parecem descolocados. Eu não sou contra sexo. Acho que ele quis dizer deslocados. É possível. Eu não sou contra sexo nos games, mas bem que poderia ter um contexto maior, como Mass Effect e o Fahrenheit. É porque o God of War é, né, mitologia grega, né? Eu tava pelado, porra. É normal essa porra. Putaria. Eu acho que o Caetera Mask, ele tem que revir a sua sexualidade. Tipo, tem que dar uma olhada nessa parada aí. Ele tá reclamando muito de sacanagem. Eu acho que ele talvez realmente tenha reclamado um pouquinho mais. Mas isso não quer dizer nada. Ele depois pode mandar. Direito de resposta concedido, vai. É, o dia de resposta é concedido. Se a gente vai ler ou não é outro completamente diferente. É, vamos ver isso aí. Agora a gente tem meio do Senhor Lord Roll. Lord Roll. Meu nome é o mesmo de trás pra frente, LOL. Olha como cara, isso. Caralho, cara, isso foi muito coisa do Pink e o cérebro, tá ligado? É, cara. Tipo, inventar um nome que não faz sentido nenhum e botar, ao contrário, ser igual, sacou? Muito mágico, né? Tipo, vou inventar um agora. Foi inventar Trorte. Trorte também é, cara. Porra, Trorte é. Aí eu acho que vou botar meu nome porra, cara. Pra Senhor Trorte. Eu gosto de ter um nick novo. Genial, cara. Enfim, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e ele diz aqui: Olá, Manolins e Manoletes, tudo bem contigo? Então, só queria enviar esse e-mail para falar que eu curti muito o episódio 69. Falava-se putaria em jogos. 69 putaria, grande coincidência, hein? Ó. Coincidência, hein, cara? Porra, enorme. Que bolado com a coincidência, também cara. Também fiquei, cara. Não tinha achado. Caraca. Agora. É, foi a coincidência que nem quando você tá andando no God of War e aparece um monte de puta numa sala. Tipo isso, é tipo isso. É a mesma coisa. E queria saber se teve um segundo episódio. Vai ter dois. Pois seria a subida do réu atômico pantanoso no mundo do humor de podcast de games. Como diria vosso Lord em inglês, é graça. Caralho. Ler propaganda grátis. Cara, isso é muita piada interna pra eu compreender, mas... É, vou continuar lendo aqui. Deve ser pra algum amigo. Porra nenhuma, é. Enfim. Concordo que seria o mamiludo, mas Mestre Splinter não liga pra mamilo, certo? Certo. Bem, trocando de água para o gozo do vinho, gostaria de contar uma pequenina crônica de infância. Música de infância. Eu adoro, tipo, crônicas de infância relacionadas a um podcast de sacanagem, mas tudo isso, bem. Isso, é. É ótimo. É legal. Era uma vez um pequeno gafanhoto que gostava de baixar coisinhas na internet. Eu tinha 8 anos, e isso foi há 6 anos atrás. É incrível, né, cara? Nossos ouvintes acho de... Estão todos quase fazendo sexo, né, cara? Quase fazendo sexo. Não era putaria. Com 8 anos achava que putaria era quando um monte de gente ficava se xingando de filho da puta. Isso não deixa de ser uma putaria. É verdade. O senhor estava correto. Certa vez, esse garoto baixou um worm, o qual fudeu completamente com o seu HD. É, essas coisas acontecem, principalmente quando você baixa pornografia. É. O grande gafanhoto levou o seu PC para um técnico. Quando a bodega chegou, ela chegou para fuder. Isto é, veio com uma porrada de jogos. Olha alguns só. Eu jogo até hoje. E quando falo porrada mesmo. WoW, Grand Chase, SC, Counter-Strike, entre outros. Caralho, cara. Já existia WoW. Já existia WoW, né? Pra você ver, né? Existia WoW há 6 anos atrás, que sim, cara. Há 6 anos atrás não, cara. Ah, vai se fuder. Vai se fuder. E olha essa porra aí. Vai se fuder. E olha que isso não é 1% do que veio. De alguma maneira, esse penteiro filho da puta arrumou um jeito de estuprar essa PC com um cavalo de Troia. A bodega foi pro conceito de novo. Pornografia de novo, provavelmente. Quando voltou, não tinha mais nenhum dos jogos que tinham vindo. Esqueci de falar o jogo que o moleque mais gostou e era mais noob. Era o CS 1.6. Mas já tava ali que tinha CS, cara. É, puta. Cara, o maluco não sabe ler o próprio e-mail, cara. Tu tem que editar esses e-mails, por favor. É, eu tô com preguiça, cara. Eu tô com preguiça, tá foda. Caralho, puta que pariu. O que que é? Muito bem. Na verdade, está lá tendo um discurso lá, né? no seu lar, na sua residência. Ele voltou agora aí, vamos ver o que ele dizer. Então, caralho. Sendo assim, tentou localmente baixar o Counter-Strike. E em cada uma das suas tentativas vinha a porra de um vírus diferente. Olha cara, só. Baixa CS no lugar errado, cara. Acho que... Resumo. Pelas.net, né? É, exato. Em resumo, o garoto tentava baixar a porra do negócio. Estranho, ficou estranha essa frase. E acaba por baixar um vírus. O PC pro conserto voltava a acontecer a mesma merda. E assim acaba esclarecendo vocês o paradoxo da minha vida. Acabou o e-mail. É sério isso, cara? É sério? Tirado esse e-mail. É, não sei nem o que eu botei essa porra na leitura de e-mail. Caralho, eu nem li essa merda. É foda. Fica lendo de e-mail de novo com 14 anos. Então, ah, agora que eu vi aqui, ele escreveu conserto com C. É com S, garoto, de 14 anos. Depende. Não. Você pode dizer que o PC dele ia pra um concerto. Foi pra harmônica, né? O PC foi pra harmônica. Foi pra orquestra sinfônica. Foi pra orquestra sinfônica e voltou. Daqui, e voltava sem vírus. É, caralho, cara. De vez em quando eu tenho vontade de perdoar, porque o moleque falou que tem 14 anos. Mas assim, eu não escrevi assim com 14 anos, cara. Eu fico puto da vida. Ah, foda-se. Carecucho de Recife. Olá, galera do Eu Gosto de Jogos. Eu sou o Daniel Carecucho de Recife e sou game designer. Parabéns. Que história é essa de que ninguém produz nada? Ah, foi que a trollada que eu dei semana passada nesse pessoal aqui. Todo mundo em Recife é game designer. E não aparece porra nenhuma. Porra nenhuma, é. Que onde é? Só vive em Porto de Galinhas lá, nadando na praia. Que onde de que onde é essa que ninguém faz jogo do Galo da Madrugada? Segue aí um dos meus jogos. Aí ele mandou um link aqui, um jogo no Facebook chamado Curta Pernambuco. A gente botou o link já no Facebook e no... Cara, eu não joguei porque demorou muito pra carregar, cara. Eu não posso jogar porque eu não tenho Facebook, cara. Não, pode sim, não precisa ser logado não. Mas demorou muito pra carregar e aí eu acabou que não joguei ainda, mas eu vou jogar, tá bom? É, olha só, lembrando que os dois primeiros lugares no jogo ganham uma viagem com tudo pago, com direito a acompanhante pra qualquer lugar turístico de Pernambuco. Eu quero ir para Porto de Galinhas, que é o mais legal. Caruaru é bem legal também. É, só filé pra vocês. Quanto aos jogos de putaria, como é que vocês esqueceram de falar da série da Guerra de Agreste? Porra, ô senhor Eternidade, tu não falou da Guerra da Agreste? Não falei da Guerra da Agreste. Mas é porque não tem putaria propriamente dita na Grass Wars. Tem, no máximo, um side boobzinho. Assim. Tem uns side boobs, tem as mulheres com decote, tá ligado? Tem uns peitos balançando, mas, porra, não tem nada explícito. Se fosse assim, fica subentendido que você come a mulher, porque você tem até um filho com a mulher, inclusive, entendeu? É, não era pra ter dito, então, de Dead or Alive, acho, porra. E é meio deprimente porque tu joga com o maluco virgem. Entendi. E assim que você fode, você morre. Caralho, que merda. Fode, tu die. Bom, podia ser, né? Podia ter morrido virgem. Série acabou de sair pra PlayStation 3 e Xbox e seu trailer enfatiza totalmente as cenas Naughty, tendo sido lançada, inclusive, uma edição Naughty de colecionador dos mesmos. Pô, a edição Naughty é maneira, que tem um mousepad que são peitos, tá ligado? Olha só. Ah, eu tô ligado. Eu já vi umas porra dessas. Pô, é genial. E tem um travesseiro também, mano. Travesseiro? Ah, aqueles com mulher. Mas ele tá equivocado, cara. Essa série que já saiu pra PS3 e Xbox há muito tempo, cara. Então, ele... No Japão, então, saiu, tipo, em 2007, sei lá. Ou então, o Carecucho vai ver, ele tem uma noção de tempo, assim, diferente. É, eu acho que acabou de sair o 2, cara, se copiar. Ah, ele mandou uns links aí e vocês podem clicar aí no post, se o link tiver aí. Pode ser que não esteja. É, Atmo, técnico em radiologia, trabalhando como segurança. Era pra você ler, né? Lê essa porra aí, vai. Ele é de Recife também. É. Eu tô... Atmo. Atmo. Atmo é tipo um anagrama de átomo, é esse? Porra, olha só, cara. Não. Não. De átomo, no máximo. De átomo, é. Enfim, técnico em radiologia, trabalhando com segurança de mercadinho. Caralho. Também game designer nas áreas vagas. Olha todo só. Mundo... Ai, todo mundo é game designer agora. Eu também sou Recife. Game designer. Em Recife, é de Recife também, ele. Eu já fiz um jogo. Ó, porra. Fiz mais de um jogo. Mais de um jogo, né, amigo? Claramente, profissional. Porra, o Comandante Cobra, então, ele é dono da Konami daqui a pouco. Fez 250 jogos, pô. Foda. Então, pessoal, realmente é difícil achar mais alguém que gosta de tentáculos. É um tipo de gosto excêntrico e único, e apenas os mais aptos se possuem, como eu. É, tipo, você gosta de tentáculos na sua bunda. Não, peraí, é difícil achar mais alguém que gosta. Quer dizer que ele tá falando que vocês gostam, né? Vocês que participaram do programa semana passada gostam de tentáculos, então. Pô, eu sou viciado, cara. Ah, então tô beleza. Tem vários favoritos aqui de sites de tentáculos. Entendi. Se tiverem curiosidade ou boa intenção, divulguem meu blog. Não, foda-se. Não vou ler. Foda-se você. Procura na internet, Atmo. Quem sabe? Atmoland.blogspot.com. Essa porra aí. Que possui muita coisa sobre o assunto. Putaria em jogos. Que bom, vou visitar lá. Pois. Tá bom. É putaria em jogos. Não é tentáculos, não. Tô sabendo. Cara, tem e-mail do Rada Barnes, cara. Olha só, tem e-mail do Rada Barnes aqui. Deixa eu olhar. É Rada Barnes. É um M essa porra. Não, é Barnes. Tá bom. É Barnes, então. Vamos ver. É Bames. Eu dei contra o Shift U aqui pra firmar. Enfim, não importa. Rada Barnes, então. Eu não lembro de onde é. O cast foi super, mas vocês merecem um vigoroso puxão de orelha por não equilibrar os sexos. Tá, eu entendo que o Mestre Splinter e o Lapso se ausentem, afinal, ambos são umas Bieberzettes frescurentas. Mas, porra, eu tava no show do Justin Bieber lá no Peru. Cadê Você não participou, não, Lapso? Eu não tava, né? nesse. A minha internet caiu, lembra? Eu gravei os e-mails com você, aí depois a internet caiu no outro. Ah, é, pode crer, pode crer. E aí, desculpinha, né? Óbvio que a internet não caiu. Fui comer mulher. Porra nenhuma. Óbvio. Cadê a senhora Ninja Inimigo? Ela participou do programa, você não reparou? Presta atenção. Logo no começo do programa, a Ninja Inimigo participa. A Ninja Inimiga participa. Ela participa de entregadora de pizza, inclusive. Cadê a Dama de Ferro, a Bebs? Bebs tá estudando aí, que ela tá com uns concursos aí pra fazer. Cadê Cacete? O Cacete pode estar atrás de você. Você não botou a vírgula, então puxa as calças para verificar. Será que está aí? Tá atrás de você? A Silvia, paraguaia, foi oprimida por toda essa testosterona heterossexual para caralho. Você que tá falando que os caras são heterossexuais pra caralho. E acabou ficando MIA a maior parte do cast. É porque também caiu a conexão dela, suponho. No assunto, quero salientar que o negócio merece expansão. Tipo Penis Enlargement. Witcher 2 foi uma boa pegada, mas faltou penetrar no tema. Títulos da Mystique, Leisure Suit Larry e Hot Coffee. Dessas putarias, muitos de nós manjamos. Eu quero Sesho, em 1080p. Ah, vai no Pornhub, porra. Brasileirinhas em Blu-ray. Fala da avassaladora Senhora Paige, de Heavy Rain, das putarias da saga de The Witcher 1, 2 e até a edição da Playboy polonesa. Heavy Rain não tem tanta putaria assim, né? O cara você tem um peitinho. Lá. Tem um peitinho. O cara faz sexo com a mulher, mas, porra. E a mulher é meio escrotinha também. Não, e é deprimente a cena de sexo, né, cara? Porra, fazer o cara lá, vamos jogar só. Eu sou filho. Meu filho. Fala da nudez de The Lost and Damned em GTA 4, do Roça Roça Caliente em Red Dead Redemption. Não tem Roça Roça nenhum em Red Dead Redemption. O cara não pode cara nem trair tá a mulher. Coisa que tem, cara. Ele não pode nem trair a mulher no jogo, não pode nem pegar puta, sim, porra. Cara. Fala do peitinho falecido de Alien Noir, aí é maneiro. Peitinho rola falecido. Rola Dead Boob cortado ao meio, né, por cima. Irado. Necrofilia irada. Moleque queimado, né, por cima. Olha só, o fist fucking cibernético de Fallout New Vegas. Eu não sabia dessa. Se pá, até as pegações que aconteciam nas mesas de RPG valem pra apimentar a conversa. Que pegação, cara. Eu não sei com que tipo de pessoa ele joga RPG, que não. Que tipo de pessoa? Mulher não joga RPG, cara. Vai ver, na terra dele joga, né? E a gente aqui de otário achando que não. Não, cara, eu tinha uma mulher que joga RPG. Eu conheci uma mulher que joga RPG, mas assim, eu preferia que ela fosse um homem, cara. Entendi. Não lhe escondendo, tem gente que não conhecia mesmo a história, por isso considera esse cast um bom cast. Mas por obséquio, diz que vai ter o 2, vai ter o 2 no 96. Pra finalizar, a putaria ri e rirá sempre que acompanhada por um bom cast de jogos e perversão. Assim, anexo a este meio duas imagens, o Cursor's Revenge Era e o que representou. Caralho, o que ele tá falando? O Cursor's Revenge Era... Eu gostei do... ele mandou uma mensagem escrota. Ele mandou umas imagens, sim, mandou. Eu vi, cara, pô, caído, cara. Caídaço. Mas é do cara do Scott Pilgrim, aquele jogo muito... Legal, que levanta a moral de qualquer um. O conteúdo da segunda imagem é tão agressivo quanto o começo desse cast, cortesia do senhor Paul Robertson, pixelarista responsável pelo visual de Scott Pilgrim The Video Game. Aí, Laps, nerfa esse e-mail e eu te arranco o pau. Vem, então, arrancar meu pau, se você for capaz. Se você arrancar metade, vai sobrar 20 centímetros ainda, mole. Que isso, hein? Porra. Mas você não vai ter cabeça, mas... É foda. Essa é a preocupação. Vai ter glande. Vai ser só foda fazer sexo sem glande. Pois é. É um perigo constante isso aí. Constante. Beleza, acabou o e-mail do Radabamos. Muito obrigado pelo seu e-mail. Muito tempo que ele não mandava. E é isso aí. Um abraço. Abraço. Então falta o último aqui do Guilherme Lemos. Abraço foi por trás, tá? Fique bem claro. Guilherme Lemos. Esse considero foi o melhor caixa que vocês já lançaram até agora. Porque, tipo, o próximo vai ser melhor com certeza. Até hoje, eu nunca joguei jogos com muito putaria. Só a série GTA. Eu tinha o código do Hot Coffee liberado no meu GTA SA, só que era muito escroto. Qual é essa do Hot Coffee, cara? É aquele mod louco lá do GTA, porra, que tinha as putaria louca lá. Tu comia a mulher pelada mesmo. É mesmo? É mesmo. Eu que não sei de GTA, tô ligado, hein? Eu não gosto de GTA, não. GTA é jogo de viado. Eu achei que vocês iriam falar mais sobre os jogos dessa época. Eu nunca vi um Atari. Bom, foda-se. Ninguém nunca viu um Atari, né? Todo mundo tem 14 anos, cara. Esse pessoal que ouve não tá ligado. A gente também tem 14 anos, pô. Não precisa mais esconder, não. Onde é que eu parei? Tava comendo amendoim aqui. Ele falou que nunca viu um Atari. Ninguém nunca viu Atari. Foda-se, Atari. Foi isso que ele fala, inclusive. Bom, foda-se. Nesse jogo do General, eu já tinha visto ele num PC de um colega. De uma colega. Olha só. Interessante. Isso aí. Meio estranho. Antigamente existia mais jogos com putaria no Ocidente do que hoje em dia. Tirando o Japão. Já cara, que é a terra das putaria hardcore. Olha só, garoto. Guilherme. O Japão não fica no Ocidente. Então... Fica, né, cara? Não fica, né? Cara? Aliás, se o Japão ficasse no Ocidente, o mundo seria só o Ocidente, né? Seria cara? Só o Ocidente, né, cara? Isso é interessante, assim. Ia ser maneiro, né, cara? Tem a lua, tá ligado? Ia ser meio Game of Thrones a parada, né? Só existe uma... Ia ser tal Game of Thrones, cara. É foda. Esses caras de 14 anos é foda. Sabe, eu só joguei, não era o G até hoje, é o Rayplay. Esse moleque não tem idade pra jogar Rayplay, cara. Depois é, não tem. Ah, 14 anos a gente também se acabava na punheta, deixa os moleques brincar aí também. Não, mentira, eu não tenho certeza que ele tem 14 anos, ele nunca viu um Atari, mas ele pode, sei lá... Ah, pode ser, é verdade, você que tá deduzindo, né? Ele pode morar na selva, é uma possibilidade, né? É possível, é possível. Joguei só por curiosidade, sei. Tô ligado, é, todo dia. Ah, eu também joguei só por curiosidade. Só por curiosidade, é fato. Pois é, o jogo realmente é pesado pra caralho, agora eu entendo porque queria proibir ele. Eu não achei não, cara, tu já jogou? Claro. O Replay, nunca ouvi falar dessa porra, só o que vocês falaram. Não é pesado não, tipo, você vai e estupra uma mulher, que tem de pesado nisso? Ah, normal, porra, acontece toda... É, você estupra, tipo, chamando gangbang, monstro e tal, você faz assim. Ah, normal. Não tem nada de pesado não, cara. Bom, enfim. E que porra é essa do Ilapso não manjar das putarias? Porra, Ilapso, eu que sou seu fã e você não manja das putarias, é melhor você ver isso aí, cara. Quem manja das putarias é o... Como é que eu li o nome dele? O Mamute? O Clerazos? Clerazos que manja. Cara, falar em Mamute, eu tenho que te mandar uma parada aqui sobre a eternidade, porque o Mamute, lembra que ele no programa, talvez você não lembre, mas ele falou durante o programa que ele tava pilhado de fazer filme pornô. É mesmo? É, tu não lembra disso não, né? Tu devia estar dormindo já. Eu cheguei a comentar, ele era parecido com um personagem de um jogo pornô. Isso, lá. Você comentou esse fator interessante. Eu vou te mandar aqui, você espera só um segundo, eu vou te mandar umas fotos aqui do Mamute numa das séries que ele fez aí recentemente, acho que ano passado. E aí você vai me dizer se ele já não tá bastante apto a ser ator pornô. Aí o Mamute é muito bolado, né, cara? Olha aí, ele é ator pornô já, né, cara? Porra, a mulher tá curtindo ainda. E a mulher tá curtindo. Ele fez a mulher ter um orgasmo pelo palpar do, ao porra, cara, dela. Mamute é tipo um deus, né, cara? É, cara. É um maluco com uma cara de nerd, né? Esse cabelo aí. Malandro, né? Pra caralho, mano. Deu uns mãozão no peito da mulher. Priscila Assun, o nome dessa. Porra, dessa, ela é gostosinha, aí. Cara. Ela é maneira, cara. Ela é maneira. É gostosinha, cara. Eu gostaria de comer ela, fica feliz. É, o Mamute comeu ela nesse episódio aí. Sério? Tô falando? Antes ou depois do depois, sabe? Disso aí. Não, não, ele comeu durante o episódio. Porra. Ah, é? É, porra. Ele é o Black Sinistro, rapaz. Mas aí é fake, cara. Ah, amigo, você que pensa. Você que pensa, uhum. Maluco. Você que pensa que é fake. Depois ele te... Depois pede pra ele te contar aí como é que foi o esquema, tá? Oh, yeah. Tá na postagem aí o Mamute dando uns pega na mulher, na putaria. Algum recado mais, senhor Eternidade, pra galera? Como todos se fuderem. Sabe que a gente tá no episódio novo do Ludobardo, né? Lembra aquele dia que a gente foi na casa do Kyologa jogar Mortal Kombat? Então, ele filmou e usou nossa imagem sem pedir os direitos. Então... Ah, é. Tem que ver essa parada aí. Tem que ver, né? Nossos advogados foram acionados, seu pilantra. Que o logo é seu safado. Então você pode ir lá no youtube.com/vagrantbard. O link também está aí na postagem. Veja lá o último episódio do Ludobardo. Estamos lá, eu, o Senhor da Eternidade e o Ninja Inimigo jogando videogame, jogando Mortal Kombat. E o Que o logo está lá também. Você perdeu, é? Ele fez questão de colocar essa imagem lá, de você perdendo pra ele. É. Engole essa porra que você tá comendo, caralho. Fala direito. Pô, eu tô comendo um mexido aqui. É, beleza, então. Então até semana que vem e fiquem com o episódio da semana. Sperare morendo è più facile, almeno per me, come l'inferno tu. Voltamos em definitivo aqui agora na transmissão do Baixo Frente Soco nesse podcast, nessa quarta-feira linda, que não é quarta-feira, na verdade é quinta, véspera do lançamento. Eu queria dizer pra vocês que eu não joguei nada de jogo de futebol quando eu era pequeno, brincando, joguei sim, mas... enfim, eu tenho que falar que eu não joguei, senão a galera vai falar que eu sou muito viciado. Mas enfim, pegando aqui a excelentíssima pauta que meu amigo Ilapso preparou especialmente pra essa peleja, queria saber de vocês. Quem aí começou desde criança com a bola no pé e jogou a gloriosa era de 8-bits? Eu joguei. Grande era. Não, eu não cheguei nessa fase ainda não. Cara, comecei na era de 16, gente. Como meu pai, bom dono de locadora da época que foi, na época Master System, tinha 1 milhão de cartuchos lá no videogame, eu tinha o cartucho do jogo de futebol, que eu não lembro o nome, mas tá lá no meu carro. Não, mentira, já tô no meu carro, tá no meu armário. Mas o jogo de futebol do Master System eu achava muito foda, porque eu era uma pessoa meio frustrada. No colégio, eu era o último a ser escolhido pro futebol. Óbvio, óbvio. Quem nunca foi o último a ser escolhido pro futebol? Não responda. Mas eu lembro que eu era o último a ser escolhido e o nego não queria nem que eu ficasse no gol, porque eu era muito ruim no gol. Então eu era tipo o zagueiro que fica ali no cantinho e não faz nada. Não, Pedro, por favor. É o lateral, né? O zagueiro que fica ali no cantinho. É. É o zagueiro, olha se a bola vai sair. Se a bola for sair, não faz nada. Só faz a cobertura ali da bola sair. Faz a cobertura. Quando a bola sair, tu vai lá e pega e joga de volta pra gente. Aí você não era bom na vida real, você tentava compensar isso humilhando geral na telinha. Tipo... É assim que eu achava que ia ser, meu irmão. Só que aí eu era muito ruim no videogame. Aí fomos surpreendidos novamente. Aí sim. E aí terminou a história do Ninja Inimigo com jogos de futebol. Cara, faz isso. Eu posso dormir já. Mas o ponto alto do meu futebol no Master System era escolher a seleção e ouvir o hino da seleção em 8-bits. E eu falava, irado. Depois era uma merda o jogo. Sabe que jogo é esse, cara? Eu te digo o nome dele. Diga. Era Super Futebol, alguma coisa assim? Super Futebol, moleque. Super Futebol. Pior que eu acho que era um outro nome. Era sim, era Super Futebol, tem a caixa aqui. Esse jogo era muito bom, cara. Que isso, você só gostava porque você não podia jogar futebol com os amigos. O jogo era excelente, cara. Era um dos únicos jogos de futebol todo visto de cima, assim. Como se você estivesse jogando botão mesmo, só que com os bonecos do Master System que lembrava muito um botão. E eu lembro que quando você dava o bicão, a bola ela ia crescendo devagarinho, tipo, dum, dum, dum, dum, dum. Depois dava um efeito da bola vindo na sua direção, assim. Não dava esse efeito, mas eles queriam que desse, né, cara? Era muito escroto. Cara, esse jogo, eu lembro que a primeira vez que eu peguei esse jogo pra jogar na locadora, falei, porra, vamos ver qual era esse jogo, né? Aí primeiro que aquela visão totalmente de cima, né? Você vê os bonequinhos, uma visão muito escrota, mas beleza. Aí comecei a jogar. Os bonequinhos parecem que estão deitados no chão, né? Parece que você tá jogando com eles, remando na grama. Eu tenho um problema com o jogo de futebol, que eu vou repetir várias vezes em vários jogos que a gente for comentar aqui nesse podcast, que eu gosto de jogar a partida como se eu estivesse jogando na vida real. Então, eu vejo jogos, eu sei o que faz sentido, o que não faz sentido, da onde é provável sair gol, da onde é provável sair gol. Antes de você continuar, eu vou fazer uma pergunta, dependendo do que você me responder, o seu fundamento vai cair por terra. A palavra não é fundamento, mas eu tô com sono. Você joga cada tempo com 45 minutos? Não. Então, senta então você lá. Você é um merda. Merda. Mas já joguei uma vez. Uma vez, pra nunca mais. Aliás, alguém já jogou? Eu também já fiz essa merda de jogar um tempo de 45 minutos. Quanto eu já fiz uma foi vez o também. Placar? O meu placar foi tipo 23 gols a 13, sei lá. É isso mesmo, fica um placar absurdo, porque, porra, o tempo que você gasta jogando, você vai fazer 1000 gols, porra. Cara, a gente tava jogando o World Cup do 64, a gente falou, bora jogar uma Copa inteira com jogos de 45 minutos. Nossa senhora. Não, mentira, tu não aguentou isso, velho. Tá óbvio que não, a gente jogou tipo 2 partidas e a gente falou, beleza, cara. Não, mas, tipo assim, tem explicação isso, porque numa partida de verdade, por exemplo, vai bater uma falta, você leva 5 minutos ali, o goleiro pra arrumar a barreira, todo mundo se ajeitar. Não, só aquela enrolação toda que o juiz, jogador, querendo fazer cera, querendo pedir, tirando bola do lugar, já perde isso um grande tempo. Agora, no futebol de videogame não tem isso. Verdade. Não. Já muda pra próxima tela, pro cara já tá armando a bola pra bater. É, se considerar um jogo de verdade, de 45 minutos cada tempo, você deve ter aí no máximo, em média, você vê 20 minutos, 25 minutos de bola rolando. Então é o que deveria acontecer na vida real. Sendo que você, porra, mesmo o cansaço simulado do jogo de videogame não é igual o cansaço na vida real. O time cansado na vida real, o time tá totalmente despretensioso, não quer mais ir pro ataque, se estiver ganhando vai segurar o resultado. Coisa que normalmente no videogame, você não tem essa intenção do time, né? Ainda mais quando tá jogando contra a inteligência artificial. É difícil simular. O futebol no videogame, ele é otimizado a você jogar em tempos bem menores do que o tempo. Então, você tem uma tendência a fazer mais gols do que o normal no jogo de futebol, porque você joga uma partida que dura, sei lá, 10 minutos cada tempo, você vai fazer um 3-1, sei lá. Se você fizer 45 minutos, você vai exponencializar isso de uma maneira bizarra. Exatamente. O tempo é proporcional ao tempo do jogo do videogame, quanto você vai jogar, entendeu? É que você faça em 10 minutos que você faria na partida. Exatamente. De hora e meia, assim, é por aí. Assim, mas a única coisa que não rola, né, é essa questão mesmo que foi quem que falou? Foi o Mestre Splinter ou foi o Senhor da Eternidade. Os dois têm a mesma voz, eu sempre confundo. Mas é, foi como ele falou, isso é a única coisa que pra mim não acontece. Porque quando você joga um contra o outro, rola todo o resto, cara. O nego xinga o juiz, rola provocação entre os jogadores, pressão claro, do jogador no outro, tudo rola, cara. Acontece aquela rivalidade entre dois jogadores, principalmente se for uma pessoa que você já conhece há muito tempo. Só não vale dar o cu. Não, eu então que acompanho jogo de futebol, vou no estádio e tudo mais, eu faço praticamente a mesma coisa que eu faço no estádio, eu faço jogando um jogo de futebol no videogame. Eu xingo o jogador não tá me ouvindo, eu falo pra ele o que ele tem que fazer. Porra, tu é muito burro, que não sei o que. Porra, Ronaldo, vai Pombo, tu já caralho. Levou um controle de PlayStation 3 pro estádio? Eu tô controlado assim. Deve ser irado. E Lapso? É, mas foi, é. E Lapso, me diz aí, você também foi garoto feliz e jogou joguinho de futebol nos 8-bits ou você ficou estufando o dedo? Não, a gente faz o... entrou pra agredir, né? Tá jogando fora de casa aqui, né? Mas com todo o respeito ao adversário, que aqui é muito forte, né? Não é à toa que tá nessa boa colocação aí, 14º colocado, né? Vaga na Sul-Americana garantida. Mas o professor pediu pra gente agredir, mas com todo o respeito, né? E é por isso que a gente... O que que tu perguntou mesmo? Ah, 8-bits. Ilapso, eu desconcordo com o que você disse. Você desconcorda comigo? É, cara, de 8-bits, eu já não sei o que vocês estavam falando aí, porque obviamente eu fui pro vestiário e voltei. Estava falando dos jogos de 8-bits, aí o nosso digníssimo Ninja Inimigo falou sobre a experiência dele com Super Futebol pro Master System. Eu queria saber do senhor. Super Futebol, acho que é aquele World Soccer, né? Aqui acho que a Tectoy lançou como Super Futebol. O que eu lembro, mais antigo, é um jogo chamado, muito espertamente, de Soccer. É, era pra Nintendo. O jogo cara, é muito velho, assim, porque tinha duas Alemanhas ainda na porra do jogo. E obviamente tinha a União Soviética ainda também. Então esse jogo é muito antigo, é o jogo mais antigo que eu lembro de 8-bits. Agora de 8-bits em particular não lembro de um não, porque todos eram umas merdas, assim. Então agora, esse do Master System era legal, porque quando você cruzava a bola... Era uma merda porra nenhuma, assim. É a mesma coisa. FIFA 2012 é a mesma merda. Tô falando que FIFA 2012 é bom? Tô falando que FIFA 2012 é bom. Tu jogou FIFA 2012 pra saber, porra? Cara, o que tu tá falando é a mesma coisa. Vou chegar e falar, cara, não joga nenhum FPS, vai jogar Doom, que é a mesma coisa. Não. Mas aí é a mesma coisa. Mas é tipo, nada a ver com CS. Agora, World Soccer, moleque, é tipo, só mudou os gráficos. Cláudia, vem aqui no meu colinho. Mas jogos eram todos muito ruins, assim. Pra jogar essa porra, era melhor jogar jogo de botão, cara. Sério mesmo. Mas o jogo de botão é irado, by the way. Jogou jogo de botão? Joguei. Tu era craque no botão, moleque? Não, eu era uma merda no botão. Porra, meu pai me ensinou pra ser o mestre do botão, moleque. Eu jogava botão muito melhor do que eu jogava a porra do jogo na vida real e o jogo de videogame. O problema do botão é que tinha uma regra mongoloide, que era tipo assim, você deu 3 toquinhos na bolinha, não fez nada, perdeu a vez. Deu a bola. Porra, senão é infinito, né, cara? Inclusive, tem um jogo de botão pro iOS chamado... Não lembro agora, mas é um jogo de uma empresa brasileira chamada Mobius. Eu gostaria de perguntar uma coisa, Ilá. Por que você falou iOS? Você não falou, tipo, iOS ou então iOS? Porque eu sou brasileiro, porra. Não, brasileiro fala iOS, porra. Não, não fala. Sim, é verdade. Brasileiro fala... Falou híbrido. Falou híbrido. Eu falo híbrido, é. Falou um portunhol aí. É óbvio. Beleza. Português. Onde ele quer chegar é que a porra do jogo de futebol de botão pro iPhone é melhor que FIFA 12, entendeu? Isso é verdade. É MB Soccer o nome. MB Soccer. Viu? Falei híbrido de novo. MB Soccer. Sabe qual é o jogo anterior a esse jogo de 8-bits? Que eu acho que boa parte que jogou, se não jogou, deu mole. O futebol de verdade, no campo. Vou falar aquele que é o bonequinho que tu aperta a perna do boneco, né? É, o do Gulliver. Porra, falando em jogo eletrônico. Caralho, o futebol do Gulliver era muito foda. Era muito foda. Era muito bom, cara. Era muito bom. Mas caralho, era muito dado. Os bonecos de pé redondo eram disputados a tapa, moleque. Que eram os que davam aquele porradão seco na bola. O Gulliver era genial. Eu gostava do pé chato, poder mandar a bola por cima, pô. Não, esse do pé redondo era o boneco do Didi, cara. Era folha seca. Mas o... Sabe qual jogo eletrônico anterior a esse 8-bits, cara? Que todo mundo deve ter visto. Se não jogou, pelo menos viu alguém jogar. É aquele minigame de pênalti, cara. Ah, é verdade. É. Aqueles minigamezinhos que eram... Acho que eram do Glaslite aqui, né? Aqui, porra, não vou lembrar mesmo, cara. Outra, Glaslite. Por que o nome da empresa era Glaslite, não Glaslite também? Vai se fuder, o negócio é ser aí. Vocês lembram aqueles minigames de água? Que você tinha que que apertar o botão e sair a bolha pra tu chutar a bola e fazer gol, moleque. Caralho, era muito foda, moleque. Era muito foda, era muito melhor que FIFA 12, moleque. Muito melhor que FIFA 12. Casa de vídeo não, é Casa Esmagal. Muito melhor. Lojas brasileiras. Casas pernambucanas. Eu lembrava dessa criança. Pernambucanas. Magal. Depois de uma geração tímida pra jogar futebol, que talvez a geração de 8-bits não tenha sido, não tenha tido poder suficiente pra criar jogos marcantes, fora a geração de 8-bits, desculpa cortar você com todo carinho, acho que a geração de 8-bits não teve potencial pra jogo de esporte nenhum, tirando o California Games. Acho que os jogos de esporte eram todos bem fraquinhos, assim, não, nada memorável. No máximo, aqueles de BMX, assim, pra Nintendinho, que era uma porra no side-scroll infinito, e aqueles Track and Fields que tinha pra Nintendo, aquele joguinho de Olimpíada, porque isso era maneiro. Agora o resto... Eu vou ter que desconcordar com você. Não, desconcordar comigo. Você desconcorda com alguém. Exatamente. É, com você. Não concordo, beleza. Nem discordo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ah, e tinha um jogo de basquete que eu gostava também, mas eu não vou lembrar o nome. Tinha um jogo, se eu não me engano, tinha um jogo de tênis no Nintendo, Nintendo 8-bit, que era muito maneiro. Achei que você ia falar do Pong. Não, tinha um jogo de tênis no Atari que era foda. Pong. Jogo de tênis no Nintendo 8-bit, que eu jogava no Master System. Que também tinha, aliás, um jogo de Bicicross, né? Você podia até montar a tua... Não era aquele Bike? Ah, cara, não lembro. Mas enfim, só queria provar que o Lázaro tava errado. Tá provado. A minha televisão ali da sala tem um joguinho embutido 8-bits de futebol, que é a muito minha também. Melhor. A minha televisão quebrada também tem. É maneiro esse jogo, inclusive. Cara, mas que difícil tinha FIFA, cara. Aquele do Bebeto dando voleio. Então não tem como falar. Era porte, né? Era porte, já. Já na geração seguinte, a geração do 2 elevado a 4, é que esses jogos de futebol começaram a aparecer com volúpia, né? Com aquele jeito moleque, aquele futebol arte, 4-4-2 com pontas. Era só international e os esportes do campeonato brasileiro. 96. Em 93, a EA entrou no mundo dos jogos de futebol com o FIFA International Soccer, que também hoje em dia é chamado de FIFA 94, né? Porque naquela época... Eu tive quando eu era mais novo, quando tinha Super Nintendo, eu tinha ele. Era divertido, FIFA 94 era irado. Eu jogava no computador e assim, eu queria fazer gol, o goleiro pegava a bola, eu ia com o meu atacante ficar na frente do goleiro. Eu ficava pulando, é. Clássico. Tu não vai jogar essa bola, não. Quem nunca fez isso em pelada na rua, né, cara? Tu para e fecha o goleiro e fica pulando, assim, igual uma babaca, né? E era escroto pra poder. Eu quero entender a referência noob na pelada, entendeu? Já é o maluco que tu não vai escolher pro teu time na próxima, você não entendeu? O goleiro jogava a bola e você, tipo, matava a bola no peito assim e mandava um gol. E o goleiro ficava com a cara, tipo, eu sou babacão. Não, tinha uma outra coisa nesse FIFA International que você podia fugir do cartão amarelo, cara. É, você podia fugir do cartão amarelo. Ah, isso era foda. Entendeu? Era porque o juiz ia correndo atrás de você. Isso acontece em futebol de verdade, meu irmão. O maluco sai na briga, vê que o juiz vai dar cartão e começa a fugir. Aí fica o juiz, lomba barra, contando: vem pra cá. O maluco não vai, o juiz, aí, então não toma cartão, não, filha da puta. Moleque, eu já passei uma tarde inteira rindo de uma partida de futebol, videogame, que o maluco ficou o tempo todo fugindo do juiz correndo. Isso era genial, podia ter até hoje, cara. Assim. Podia ter isso na vida real, moleque. Imagina lá o Ronaldinho fugindo porra. Garoto, né? Não vê um jogo de futebol. Isso é o que mais acontece, porra. Agora, sabe o que eu nunca vi no jogo de videogame? O jogador pegar o cartão amarelo do juiz e dar pro juiz, cara. Ah, meu irmão, mas cara, isso aí só o André Luiz. Isso aí só o André Luiz. Só o André Luiz, cara. Só o André Luiz fez isso. E quem não entendeu a referência, o André Luiz era um zagueiro que tá no Fluminense hoje. O André tava no Botafogo, em algum jogo aí na Sul-Americano, ele tirou o cartão na mão do juiz e mostrou ao juiz e... Esse jogo foi preso, né, pela polícia do Recife, com o jogo contra o Náutico. Que tal, cartão amarelo pro juiz, adivinhos. E quando a FIFA lançou esse jogo em 93, já começou a mudar uns certos paradigmas nos jogos de futebol, porque ele já tinha um menuzinho de trocar jogador, era um negócio meio já evoluído em relação ao que tinha na época. Tinha as táticas do jogo já. Tinha tática de jogo, exatamente. E a visão, os jogos antes eram mais o side-scrolling em pleno, assim, um negócio meio bem 2Dzão mesmo. Ou era aquela visão de cima, né? Chapada. Também bem 2D, como esse de Master System. O FIFA, do que eu me lembre, foi o primeiro de certa relevância com aquela perspectiva isométrica, né? 3 quartos. Que é aquela coisa meio vista na diagonal. É, assim. Como se fosse na diagonal. É a visão quando você tá na arquibancada verde ou amarela do Maracanã. É, isso. E tinha narração. Diagonal, assim. O FIFA 94, ele tinha narração. Eu não lembro no Super Nintendo, mas no computador tinha narração. Era uma narração. Não, no Super Nintendo não tinha narração, não. Tinha, não. No computador tinha uma narração. amarração, mas era uma amarração muito mais ou menos, assim. Ah, sim, bem nas coxas mesmo. É. Sim, as versões de computador desses jogos de futebol, durante muitos anos, sempre foram melhores que as de console, né? Ou se possibilitavam... Consolo. Pelo menos no quesito do áudio, né? Eram sempre bem melhores durante muito tempo. Eu vou falar novamente, que nem eu puxei o minigame lá no 8-bit, vou lembrar aqui de um jogo anterior, a FIFA 94, que é também a maior parte da galera jogou aqui. Esse eu joguei pra caralho. Que foi um jogo que não era, provavelmente, de futebol, de jogar futebol, mas de gerenciar o teu time claro. Numa plataforma DOS. Claro. Nossa, LFoot. LFoot. Cara, que esse jogo é muito bom. No programa de hoje, vale LFoot Championship Manager? Claro. Vale, cara, hoje falaremos até de Cartola e dos jogos de super campeões. Pra então, as beleza. Então, porra, LFoot é um dos melhores, humilha qualquer um desses jogos. Melhor que FIFA 12. Melhor que o seu marido. Se você não ficar cego olhando pra tela do Inter de Limeira muito tempo, né, cara? Cara, caraca, era assim. O meu time, o Paysandu, já foi campeão do Brasileirão com o Romário, moleque. Com o Romário. O LFoot, o Football Manager, o Championship Manager, eles são tão melhores que a realidade que numa versão de um deles aí tinha o Roma, lendário Roma, que era a grande promessa do futebol brasileiro. Era a promessa do Flamengo. A grande promessa do Flamengo é, que nem o Negueba é hoje. O Negueba já passou, agora é o Adrian. E, porra, se tu ficasse 2 anos jogando com o Roma ficava melhor do que o Puskas na porra do ataque. Não, ele era absurdo. Ele ficava muito absurdo, cara. Isso era no FM 2012. No LFoot, os jogadores eram medidos na força. Quanto mais forte o jogador, melhor. O Romário tinha... Toshiro Ryuga, né, cara? O Romário tinha, tipo, força 42. Ele podia largar parar de ser um guerreiro. Tinha força de gigante da montanha. Aí, sabe o que é o mais assustador? Eu acho que ele realmente tinha 42 de força, cara. Não, sim, ele tinha. Não, cara. Não era 50 o limite? Então, ele era pelado pra caralho, Romário. Moleque, eu fui campeão brasileiro com o Paysandu, moleque. Mas tu gastou uma grana pra comprar o Romário, porra. Com certeza. Porra, deve ter comprado uma praia inteira nova pra Belém, meu irmão. Porque tu botar o Romário pra jogar num lugar que não tem praia direito é foda. Mas o Ninja falou que era só força, não era só força, não. Tinha uns tipos de jogadores também. Tinha Cordeirinho, Caneleiro, Sarrafeiro, Fair Play. Todo mundo queria um Fair Play. Tu só olhava pra força, né, cara? Ah, claro, claro. Não, na época todo mundo só olhava os maiores status dos jogadores. Exatamente. É. O legal do LFoot era que todo mundo que jogava LFoot era amigo dos autores, né? Fazia aquele macete do track lá que tinha vários níveis. O último é parceiro do autor. E aí você liberava tudo que tinha no jogo. Não, e o grande sonho era, imagina se a gente pudesse assistir as partidas, moleque. Ia ser muito irado, moleque. Foi aí que criaram o Championship Manager. Aí criaram o Championship Manager. O que as pessoas fizeram no Championship Manager? Não bota pra ver as partidas, que é muito chato. Fato, né, cara? Não, Championship Manager é muito escroto. Ele fute é foda. Championship Manager é foda. Ah, não. Championship Manager era muito foda, cara. Era muito foda. Porque você se interagia muito mais com o jogo. Você podia dar conselho. Pelo menos nos novos você pode dar conselho. Você pode mexer bem nas táticas. Botar quem vai bater as faltas. As coisas era bem melhor, cara. Ah, bem não, melhor. Não é melhor. Complica, cara. A parada. Pra mim, cara, o jogador tem que ter força. Pronto. É igual no D&D, né, cara? O jogador tem que ser um guerreiro em D&D e tem que ser especialista em montante pra ganhar +1/+2 na finalização. Tem que ser especialista em chuteira, moleque. Né? Chuteira. Tem outra coisa que tem só no LFoot e não tem no Championship Manager também, que é o barulho do gol, moleque. Aquilo é genial. Pã! O barulho do gol, moleque. Sim, cara, quando sai gol, faz um pã do Windows gigantesco, assim. Caraca, muito legal. E aquele pã é muito foda. Pra vocês é uma conquista. Uma conquista. É a vitória. É tipo quando tu goza, né? Eu lembro de chamar minha mãe pra ver o LFoot. Minha mãe olhou pra aquela merda. Então não é que nem quando você goza, não. Que quando você goza, você não chama sua mãe pra ver, não, que é feio. Só na primeira vez. Só na primeira vez. Cara, mas what the fuck? When I had the sex, man, my penis felt great. And I called my parents right after I was done. Mas eu chamei minha mãe pra ver LFoot. Eu falei, mãe, olha que maneiro esse jogo de futebol e tal. Aí a mãe viu, tipo, aquela tela azul com, sei lá, coisas coloridas. Ela falou, ok. Que jogo escuro. Pensou assim, meu filho não tem futuro, cara. Não, minha mãe falou literalmente isso. Pô, filho, que jogo escuro. Sua mãe não sabe de nada, cara. esses jogos aí assim, eu sempre achei uma merda, cara. Eu só fui gostar disso aí na época do Cartola mesmo, que Fantasy Game eu já achava um negócio mais interessante. Agora esses jogos aí de manager eu nunca tive paciência. Cara, eu acho que eu precisava mais de jogar mesmo. Eu gosto muito, porque, cara, você... Tá, é um jogo meio complicado, mas quando você pega as manhas do jogo, ele fica muito divertido. Quando você manja das putarias no jogo. As manhas das putarias no jogo, você fica muito divertido. Cara, o último jogo que eu tava jogando, por exemplo, FM 2011, eu demiti todos os fisioterapeutas, todos os direção técnica, contratei tudo novo. Aí o time vai rendendo melhor, entendeu? Você vai contratando jogadores, vai fazendo contrato de TV, aí você vai vendo que o time vai progredindo legal. Tanto é que em 2016 eu já tinha 3 Libertadores com o Flamengo. Porra, que evolução, hein, cara? Você é pra presidente do Flamengo, cara. Afinal, como disse o pai de um amigo meu aí, que eu não vou falar agora qual é, problema do Flamengo é essa presidente de... Ai, caralho. A porra é mulher e ainda é de foda, né, cara? Caralho, mano. Isso só mostra que mulher não deve mexer com futebol. Não. O problema dela ser mulher, meu irmão. O problema é... Esse pai desse amigo meu falou que o problema dela ser mulher. A gente falava aqui do FIFA, né, e o FIFA, ainda foi sair o FIFA 95 em 94, em meados de 94, até que somente sim em 95, no ano de 95, quando saiu o FIFA 96, em julho, é que ele ganharia o rival à altura, né, que durante muito tempo aí se criaria o que é até hoje, né, a polarização entre esses jogos, que é o International Superstar Soccer, que foi lançado pela Konami em 95, também no meio do ano, em junho, um mês antes do FIFA 96. Mas e aí você... que começou a coisa que eu acho mais escrota nesses jogos de esporte hoje em dia, que é que tem que lançar um todo ano. Tipo, todo ano tem que lançar. E é sempre a mesma merda. O jogo com o número do ano. Mentira, com o número do ano que vem. Do ano que vem, óbvio. É do ano que vem. É que nem carro. Você lança um carro em 2011, mas ele é modelo 2012. Modelo 2012. É futuro, entendeu? Agora, eu não entendo por que todo ano tem que lançar o jogo. Não tem necessidade. Sabe por que, seu maluco? Porque todo ano... Os jogadores mudam. E nego compra. Compra. Se comprasse, não lançava. É que nessa porra de Call of Duty do caralho. Não, é que nem vocês. É que nem que compra jogo da Capcom, sabe? Que ela vai, que a Capcom, isso, vai lançar outro, porra, jogo de. Vai lançar outro jogo igual comprou, com mais personagens, porra. Em fevereiro, o comandante Cobra foi pra Nova York e falou: compra, vai lançar por a gente. Comprou. A gente sabia que um ano depois eles iam lançar outro. Lançou seis meses depois. E eu tô com a porra do jogo aqui, jogando. Eu sabia que ia acontecer, mas eu quero ser idiota, porra. Eu falo, me chama de filho da puta. Eu quero ser sua puta. Então faz essa porra que eu tô pra outra. É Call of Duty, é carro, é The King of Fighters, não é mais, mas era. Essas porra toda. Cara, por que tu não vai lançar se o nego vai comprar, porra? Cara, eu acho todo ano. Tipo, você não tem Street Fighter 2002, onde eu tô querendo chegar, cara. Mas não é porque, cara, Fighter 2002. Porque o Ryu sempre vai usar kimono branco. Se o Ryu passasse a usar kimono vermelho de uma temporada pra outra, ia ter Street Fighter 2012. É isso que você... Não, e ele tá falando de Street Fighter, mas tem King of Fighters 97, King of Fighters 98. Não, mas King of Fighters é uma palhaçada. Aí eu falo, só falando besteira. Aí nego vai começar a falar isso. Mamilos. Falaremos sobre isso em breve. Não, mas sério, eu queria discutir isso. Por que a necessidade de lançar? Não é só com futebol, não. É com jogo de MMA, é com jogo Sabe de... Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o esporte em geral. Hoje em dia, até que essa justificativa que eu vou falar morre por terra. Você poderia... Pode fazer DLC, é. Pode fazer por download. Mas antigamente, você não tinha essa manha e você tinha jogadores com nomes reais, você queria estar sempre ter os times atualizados. Exato. Então você tinha que lançar ano a ano. Isso vale pra qualquer esporte. Mas olha como é uma coisa frustrante. Você tem um jogo. Você tem o FIFA, sei lá, FIFA 2010. Aí em 2010... Eu tenho, sou foda. Você tem o FIFA 2010. Você comprou em 2009, porque obviamente o jogo vem do futuro. Aí você tá em 2009 jogando o jogo irado. Aí chega 2010, lança 2011. O seu jogo, ele é tipo um lixo. Tu não consegue vender esse jogo nem por R$5. Tu pagou 200. Eu quero vender, porque eu sou colecionador, tá? É assim que funciona. Não serve pra nada esse jogo, cara. Vai no Mercado Livre agora e procura lá. Feliz inimigo, mas isso é as coisas... Cara, tu acha que tu vai vender o teu carro hoje por quanto? Ele não vale quase nada também. Ainda mais que é teu, tu não cuida daquela porra. Tá maluco, cara. Não. Tu tá trolando, aí tudo bem. Tu ficar trolando aí, tudo bem. Agora, porra, foda do... Se eu for vender o meu Uncharted, vou vender o Uncharted 2 agora, que lançou o Uncharted 3. O nego vai comprar e vai... Eu compro também. pegar o Uncharted 2. Você não vai lançar o Uncharted 3 ano que vem, o Uncharted 4 ano que vem, que lançou agora o Uncharted 3. Não, você vai dar um tempo, você vai ter uma história, vai ter uma parada, vai ter um motivo pra lançar um novo. E também porque demora muito mais pra tu fazer o Uncharted, porque claro, o jogo de futebol que é sempre a mesma coisa, cara. Não, é só o nome dos jogadores e um detalhe ou outro na jogabilidade. Os jogos de futebol aproveitam geralmente a mesma engine, por exemplo. É, a base é a mesma. Cara, cara, calma, isso calma. Amigo, você já viu como é que é a EA? É gigante a parada. Não, mas a engine muda coisa patética, assim, de uma pra outra. É, muda detalhe sempre, cara. Eles têm por exemplo, agora nesse lá dentro pra fazer testes, paradas. Eles têm, mas o que acontece desses jogos de futebol, vamos ser sinceros agora, as mudanças de jogabilidade de um ano pra outro são pífias. Que muda assim, do FIFA 2011 pro 2012, o novo sistema de Tactical impacto. Defense. É, sistema de impacto, que o cara voa, porque eles testaram igual a bunda deles. Aí o maluco voa igual um boneco de pano. Do Pro Evolution Soccer 2008 pro 2009, muda que o analógico direito agora serve pra não sei o quê. Mas as mudanças de motor, você só percebe se você pegar o Winning Eleven 4, que é de 2000, e pegar o Winning Eleven 3. O termo correto é Wing Elevo. Wing Elevo. Wing Elevo 4 de 2000 e depois comparar com o de hoje. Aí você nota diferenças absurdas. Mas se você pegar ano a ano, as diferenças são pífias. Demora muito pra você notar a diferença. Mas justamente isso, cara. As mudanças mesmo são só uniforme e os jogadores. Jogadores. Isso pra mim faz diferença. Você quer que eu não quero jogar com o Real Madrid sem o Cristiano Ronaldo ou o Kaká? Eu não quero. Eu quero jogar com o Kaká, Cristiano Ronaldo. Não quero jogar sem. Isso. E se ele voltar pro Manchester United, você vai querer jogar com o Manchester United. Exatamente. Tipo, onde o Ronaldo tivesse jogado. É porque o que acontece? Jogo de esporte em geral segue. Eles têm essa desculpa de poder seguir o mesmo panorama do esporte, que é um negócio de temporada. Então, cada ano você tem uma coisa diferente. Né? O Campeonato Brasileiro é de 2011, aí ano que vem tem outro. Você pode fazer um produto associado sempre, que você tem patrocinadores novos, tem interesses diferentes, e você sabe que nego compra. E se nego continuar comprando, por que você não vai fazer outro, pô? Não, e nego compra e joga fora o outro. Não tem mais uso aquilo. Não tem mesmo. É bizarro como o jogo é descartável. Um jogo de esporte desse, assim, tipo, o 2009 agora é lixo. Ninguém joga. Mas é uma experiência também que é projetada. Esses jogos de esporte em geral, e futebol seria uma instância deles, eles até têm hoje em dia, sobretudo, uma vida útil muito maior do que a maioria dos jogos. Tá falando do Uncharted. O Uncharted 1, 2 e 3. Os 3 tem modo campanha, e a partir do 2 você tem um modo online. Beleza. O modo online do Uncharted 2, ele sobrevive durante algum tempo, e quando o 3 estiver estabilizado, vai passar a ser o 3. Beleza. Mas ele é um jogo projetado pra ser, ele é vendido, sobretudo os trailers e tudo mais, ele é vendido como um jogo de campanha. Então, o Uncharted 1, por exemplo, são 12 horas. O 2 são mais 12 horas de vida de jogo. E o 3 são mais 10 horas de vida de jogo. Depois daquilo, você vai jogar o online, que é um modo de jogo que tem uma cauda longa bem maior, mas que não é a experiência principal do jogo. Pega um Battlefield 3, por exemplo. O Battlefield 3 é um exemplo de jogos assim, que também tem um tempo de vida maior. Multiplayer. É, por causa do multiplayer, ou por causa de tanto é que o single player jogar um monte de campeonato. O single player do Battlefield 3 é mínimo. Isso. Enquanto, por exemplo, se você for pensar no que é uma campanha num jogo de futebol. No International Superstar Soccer era o World Series, que eram 26 jogos seguidos, e que você não podia desligar o videogame porque todo mundo sabe que Password não funcionava no Super Nintendo. Até porque era enorme. Você sempre errava alguma coisa. No PlayStation, você podia jogar o campeonato espanhol, o inglês, italiano, o Seta e a Master League. Aí você podia criar 16 times diferentes. É, videogame. Isso, videogame e buceta. É, muito bom. Você podia criar 16 times diferentes, podia fazer um Vasco, um Barcelona, um Internacional de Milão, um Milan, um Manchester e um caralho A4. Um Borussia Dortmund que tinha e tudo. O modo campanha tem essas 12 mil possibilidades. Então esses jogos acabam tendo uma vida longa maior. Uma vida de. Uma, vida útil. Tempo maior. De vida maior. Vida útil. Maior. Até além disso, até o lançamento do próximo, jogo vai render muito, por exemplo. Um ano. E pensa que eu penso o seguinte também, essa porra é feita pra um público que não é o nosso, não é pra brasileiro, não é pra porra de país terceiro mundo, é pra Europa, Estados Unidos e Japão. Então o cara gastou $50 na versão de PC, 60 né, de console, foda-se. $60, o que ele faz com $60? Ele vai no Starbucks, ele vai comprar um latte e um Danish, ele gastou $15. Aí ele vai, entra no metrô, gastou mais mais $4. Foi no estádio do Yankees pra ver o jogo, gastou mais $40. Levou a namorada junto, mais $40, comprou 15 cachorros quentes, mais $80. Pronto, gastou $200 em um fim de semana, e o jogo durou 3 horas. O jogo de videogame durou o ano inteiro. Então chegou no outro ano, o cara falou, foda-se, $50 que eu gastei foi bem gasto, compro de novo. É uma... Ele tá renovando a experiência dele, porque por mais que sejam melhorias pífias, sempre tem aquele hype de, porra, o gráfico melhorou, o jogador jogabilidade tá melhor. O método de bater falta melhorou, não sei o quê. Aí você fala, hoje em dia, sobretudo, você fala com seu amigo, o cara vai comprar também, compra, joga online, foda-se, todo mundo joga, todo mundo se diverte, e patati patatá. E o cara gastou, porra, $60 com isso. Então foda-se, pra ele foda-se se vai sair outro jogo. É por isso que Call of Duty vende pra caralho, FIFA vende pra caralho, Battlefield vende pra caralho. Se lançasse um a cada 2 anos, tudo bem, beleza. Porra, mas um todo ano? Não precisa comprar. É por isso que eu não comprei esse ano mais também. Eu não compro mesmo. Eu só tô querendo que, porra. Eu não compro mesmo, eu baixo pra Xbox e jogo na casa dos meus amigos. Ah! E sabe o que você pode fazer hoje em dia nos jogos de futebol? A maioria deles permite que você faça edições no time. Tipo, eu jogava com na base o Pro Evolution 5. Já tinha passado 2 anos do lançamento do jogo, todos os times estavam atualizados, até as seleções. A gente ia lá. Toda vez que tinha a transferência do jogador, que era anunciada, confirmada, a gente na hora já jogava o cara no time. Eu fazia muito isso também. Pra PC dá pra fazer essas coisas, pra console realmente. Hoje em dia você tem o atualização dos plantéis online. Tem sim. A cada janela você pode atualizar os seus times com os mais atuais. Eles param pro jogo, por exemplo. A grande buceta que eu acho filha da putice mesmo, é que, por exemplo, ele só mantém servidor pro jogo pelos próximos 2 anos. Então, o FIFA 2012 que o Goku comprou agora, em 2000, na Copa do Brasil, já não vai ter mais servidor online. Então, ele vai ter que comprar o 2016 de qualquer jeito, sei lá, o 2015. O que eu concordo é que eu acho que o valor do jogo deveria ser menor. Nada, ele vai pra mesmo, pô. Eu só acho que o valor de um jogo pra outro deveria ser menor, entendeu? Talvez eles devessem custar $40, né? É uma alternativa que eu acharia interessante. Com a filha puta, mas isso ela faz, né? Quando lança a versão expandida, tipo, é $40. Ah, ela cobra $5 a menos. Uhul. Aí, na verdade é 20, né? Mas eu esqueci que você faz design e não sabe contar. Cara, eu não sei vocês, mas eu não sei como é que tá pra console, mas eu comprei o Pro Evolution 2011 esse ano, paguei R$39 na Saraiva. Eu sabia, tá mais barato ainda. Mas o Pro Evolution Soccer tem o pra PC, né? Primeiro que é pra PC e os jogos mais baratos. Os dois de PC estão R$59. Então, são meio mais baratos. E até porque são fabricados no Brasil e eles são taxados como software de computador, né? Não como jogo. Então eles têm toda a taxação diferente e podem ser mais baratos. São prensados na Zona Franca em Manaus, então, né, ganha mais subsídio. E outra porque a EA e a Konami investem aqui no Brasil mesmo, porque é o maior mercado unitário, né? O país que mais consome esses jogos de futebol no mundo inteiro. Tu acabou de falar que era só a Europa e coisa que comprava, a gente já... Não. Eles são feitos, esses jogos são feitos pra países de primeiro mundo. E a gente consome mais porque, porra, tem 190 milhões. Somar a população da Inglaterra, da França e da Espanha não dá do Brasil. A do Japão é mais perto da do Brasil, mas, porra, não é isso tudo também. Tem 120 milhões lá, fora o que morre no tsunami. E aqui, como eles estão vendendo mais barato, realmente é bastante consumido. A pirataria nas versões de PC parece que caiu bastante nos últimos anos aí, no Pro Evolution e no FIFA. Eu só não tenho os dados porque realmente não sei, mas caiu bastante, assim, se você for ver, não é bem que é pirataria, mas essas edições que vem, por exemplo, com a patch, as pessoas compram também, e com isso vai comprando, às vezes que a pessoa quer adquirir também o jogo original, ajuda isso, também a pessoa a difundir o jogo no país. E em particular a Konami, sobretudo, né, porque a base de consumo do jogo de futebol no Brasil, 95% do Pro Evolution Soccer, então, segundo eles, né, não sei. Então, pra eles vale muito a pena investir aqui no Brasil. E a isso eles devem muito a pirataria, né, porque foi na época da pirataria do PlayStation que vendia o ingreve igual água, e é por causa disso hoje que eles vendem a versão original do Pro Evolution. Vendia os mods, né, mod aos camelôs. E assim, agradecimentos ao Bomba Pet e ao Brazucas. tá ligado, o jogo que é o esculacha Bomba Pet número 4. Bomba Pet número 4. tá ligado, o jogo que é o esculacha o Bomba Pet número 4. Não tem para o Brazucas. Nós Superstar Soccer, ele foi a primeira... Na verdade, não foi a primeira, né? Foi a primeira grande tentativa da Konami com futebol. Eles tinham lançado um chamado Hyper Soccer, uma merda assim antes, uns anos antes, assim, pra Super Nintendo. E era mais um jogo daqueles, assim, que passava batido, era mais um jogo de futebol igual a todos os outros. E o International Superstar Soccer já era completamente diferente de tudo que você tinha visto, né? Tinha uns gráficos bem melhores, tinha... muito melhor que essa merda de FIFA 12. Eu também, isso também acho. Não, quando saiu o International Superstar Soccer Deluxe HD, meu irmão, acabou. Foi HD. Jogo, falando sério, tô te falando, porra, vai sair. Versão online version. Foi no International Superstar Soccer que surgiu o mito também, né? O Alejo, né? Porra, a lenda. Mas qual é do Alejo? Explica isso. Alejo... Jogador 99. O nome dele é Alejo Souza dos Santos. Ele nasceu em 1968, no bairro ali do Rio Comprido, aqui no Rio de Janeiro, né? Ali no subúrbio do Rio de Janeiro. Ele começou a carreira dele no Bangu Athletic Club. Do Bangu, depois do campeonato... Sabe que o Bangu foi campeão carioca em 1989, né? E aí, dali direto, ele já foi pro Barcelona. E aí, isso aí rendeu toda a carreira internacional dele, até que ele chegou à seleção brasileira já e disputou a verdadeira Copa de 94. Peraí, né? Ele só foi pra seleção depois de jogar no Barcelona? Foi, porque ele foi muito cedo, do Bangu pro Barcelona. Ah, agora conta a história de verdade. A história de verdade é o seguinte, na versão japonesa, que na época ainda era Perfect Eleven, não era Winning Eleven, eles ainda não eram vencedores, eles eram apenas perfeitos, a Konami colocava escrito em japonês, né, então era meio maquiado, os nomes de verdade dos jogadores. Então era Tafareiro, Jorginho, o lateral esquerdo... o lateral esquerdo da seleção brasileira não tem cabelo grande à toa, né? Embora esse já... É o cabelo do branco, né? Cabelo branco... Tinha o Valderrama também, nítido. O Valderrama, o Colômbia. O Bad também, né? O Valderrama era o quê? Varo de Hamura? Ah, não sei. Eu lembro que no Heaven eles escreviam com os nomes bem próximos, assim, do original, né? Mais ou menos como era no Winning Eleven de PlayStation, né? Mudava uma sílaba, assim, tipo, em vez de ser Romário, era Romal. Eu lembro que o Cafu era Café, cara. É, umas porra dessas pode assim. Crer, pode Romaldo. Crer, pode crer. Mas aí quando o jogo foi levado pro Ocidente, né, quando chamado International Superstar Soccer, por algum motivo, provavelmente pra evitar qualquer tipo de processo, que eles não tinham as licenças, e porque o FIFA, na época, acho que já tinha, eles inventaram esses nomes, né? Então ficou da Silva, babá, e o camisa 7 da seleção brasileira, que teoricamente seria o Bebeto, virou Alejo, e era o melhor jogador, né? era camisa 7 mesmo? Era. Virava que era 9. Super, não, no Nintendo 64 ele era o 9. Era o 9, então por isso, Nintendo era careca. Assim. O 9 no Super Nintendo era o Partilha, que era o Zinho, né? Pô, mãe ceradeira do caralho. Vou falar aqui, quando o barulho do narrador gritando gol do International Superstar Soccer... Yes! É o melhor, cara, é muito... cara, você se sente triunfante. Sim. Você escuta aquilo. Tipo, cara, na hora do sexo, dá um play nesse som, moleque, na hora que você gostar. É perfeito. Você pode imaginar ele. Yes! Go! Alguém chegou a jogar o internet no super Olha lá, o Lápis acabou de gozar. Eu gozei. Alguém aqui chegou a jogar o International Superstar Soccer no fliperama, cara? Ou vocês só jogaram? Eu já joguei. Mas eu não meio. Era muito. Era um Super Nintendo dentro, né? Era um Super Nintendo dentro do fliperama. Era. Muito bom, cara. Porque eu não sei se todo mundo aqui jogou, mas a parada da corrida no Super Nintendo era diferente. Tinha a corrida tradicional que você tinha que segurar o botão e o cara começava a correr. Só que quem era pró não fazia isso no fliperama. Ele ficava apertando que nem um maluco, esmigalhando o botão freneticamente isso. Pra correr mais rápido sem perder mais rápido. Entendeu? Aí ele fica dando uma puxadinha toda hora, né? Fica toda hora. Tá. Era a época que só no primeiro. Correr mais rápido, cara. Só no primeiro internet não fazer isso, que a parte do Deluxe ele começa a pedalar, né? Aí quebrou os cancelaram. Não manjaram das putarias. Verdade. E era o jogo mais justo que tinha, né? O internet no Superstar Soccer, porque hoje em dia tu não tira cara ou coroa pra ver quem vai sair com a bola. Porra, isso é a melhor coisa, bro. Tirar o cara e coroa e o jogador sair machucado de maca. Não, era escolher a bola ou campo. É, bola ou campo, porque ele tem que saber quem é que escolher campo. Pesquisa aquela moeda, bro. Aquela moeda de tirar cara ou coroa. Porque ela tinha uma águia de um lado e uma moeda buceta. Romana. Uma águia e uma buceta. É moeda do quê, Best Splinter? Era uma moeda romana. Tinha uma águia de um lado e uma face de outra. Buceta do outro. Entendi. Buceta do Rômulo Augusto. Nego manja da escutaria, cara. Mas aquilo o nego apertava tanto start que depois eles tiraram. E outra coisa foda. Quando o cara fazia hat-trick aparecia o telão lá, porra. O Alejo comemorando. Aparecia o telão. Sim. Pega o seu iPod pode ir agora e dar uma olhada na imagem da thumbnail do MP3, que é essa imagem aí, o Alejo comemorando. Assim. Cara, quem nunca fez um gol no International Superstar Soccer contra alguém, jogou o controle no chão e saiu correndo pela casa gritando gol enquanto o cara fala. E o controle seu amigo que tava na casa que tomou o gol ficava com cara de bunda. De bunda, sempre. Claro. Não, tem sempre alguém que fala que não tá jogando sério. Com certeza. Não. As desculpas clássicas, né, meu irmão? Agora eu vou jogar sério. Eu tava deitado, agora eu vou ficar sentado. Você é o dono da fita. O jogo é o dia inteiro. Você joga o dia inteiro. Tem um amigo meu que você me falou assim. O controle tá ruim. É porque você é o player 1. É. Tem um amigo meu que, porra, o cara tá com 30 anos, irmão. Até hoje ele manda essa porra, desculpa. Ele fala, porra, cara, esse jogo é muito distorcido, cara. Nunca que esse maluco ia ganhar na corrida do meu zagueiro. Essa porra não existe. Porra, eu fico bolado, cara. É por isso que eu não jogo mais esses jogos. Então. Eu parei com essa porra. Teve uma época que eu me arrisquei a jogar um pouco esses jogos de futebol. Joguei muito com o Mesh Splinter, o Winning Eleven. Um desses Winning Elevens aí do PlayStation 2. Lembro. Primeira vez que eu fui na tua casa, foi eu e o Eduardo na tua casa, a gente jogou o Winning Eleven. O Moga, eu fiz até torneio de Winning Eleven aqui em casa, bro. Que tristeza. Eu perdi na 23ª de final. E o de pouco. Eu tô rendendo de 23ª de final, caraca, vocês jogaram contra o jogo. Ele perdeu a primeira partida, foi isso que ele quis dizer, cara. É, pô. Ah, e eu lembro que eu jogava com o Mesh Splinter, e como eu era café com leite, eu jogava com o Brasil, e ele jogava com qualquer outra merda. É, mas sempre tinha aquela regra de não poder jogar com o Brasil. Não, eu jogava com a Itália, cara. Não, você jogava com qualquer outra merda, até que você convencionou jogar com a Itália. Aí, os caras da Itália corriam muito mais que os caras do Brasil, sendo que a Itália corria menos que o Brasil. Aí eu falava, caralho, moleque, não dá pra alcançar nunca. Nunca, e eu não conseguia alcançar nunca. Nem o PP podia jogar, sei lá, com os caras de 90 quilos. Ele corria mais que eu. Fala, é aquela parada bem super campeões, né, brother? Ah, ele está tendo o apoio do filho que está torcendo por ele, e por isso ele correu muito mais do que qualquer outro jogador em campo. Ou então o ninja inimigo foi roubado, né? O cara botou todas as bolinhas rosas no jogador. Ou então o ninja inimigo não apertava o botão de correr. Não apertava R1, né, cara? Pegou o controle com R1 quebrado. Nessa época, inclusive, eu comecei a falar com o Mesh Splinter que o nome do jogo era Ninja Soccer, moleque. Não dá pra correr dos ninjas. É impossível correr dos ninjas. É impossível correr dos ninjas, cara. Eles são malditos e você mal consegue ver seus movimentos. Foi no International Superstar Soccer que surgiu a parada de fazer os cheats também, né, no jogo. Tinha aquele de transformar o juiz em cachorro e tal. Ah, sim. Eu acho que o juiz cachorro era só no Deluxe, não tenho certeza. Era no Deluxe, era assim, era no Deluxe. É, o Deluxe saiu em 96, né, já foi depois da Copa, ou foi em 95, não lembro. Sim, eu acho que foi em 96. Que esse, porra, pra mim esse é o melhor jogo de futebol, de videogame até hoje. Porra, muito melhor que essa merda de fazer. Não, mas você tá trolando. Eu tô falando sério, eu realmente acho dadas as limitações técnicas da época e tudo mais, eu acho que ele é o que proporcionava a melhor experiência, assim, de futebol mesmo em jogo de videogame. Você está moralizando falando que eu tô trolando, então vai se fuder. Ok. Porque entrava maca em campo, aparecia a bandeirinha, aparecia o jogador se aquecendo pra entrar, escolher campo ou bola. Você tinha aqueles efeitos lá de jogador tá com a carinha feliz, carinha triste, que hoje em dia é aquela seta. Hoje é aquela seta de escroto. Não. Carinha feliz é muito melhor que de seta, né? Vai se fuder, porra, seta. É ridícula, né, meu irmão? Para da carinha. Porra, a carinha. Moleque, o que é mais bonitinho? Meu irmão, nenhum smile de MSN é tão bonitinho quanto a carinha rosinha pulando. Pulando, porra. Seta pra cima, mano. Aí tinha de pau duplo, sei lá. A música do menor é foda, pô. A carinha e a carinha triste, né, cara? Porra, tá aí. Eu vou tirar um print screen agora do International Superstar Soccer Deluxe e vou usar de emoticon no MSN. Aí. Muito mal verdadeiro que a porra da carinha escrota lá do MSN. Vamos mudar o tema do podcast e falar só de International Superstar Soccer? Porra, bem mais grave. Bom, beleza. Ah, já aproveitar que nada mais importa falar de International Superstar Soccer. E o nome do episódio vai ser muito melhor que aquela merda de FIFA 12. Muito melhor que aquela merda de FIFA 12. Pô, a gente podia ver o filme do Pelé. Porra, eu já vi o Pelé Eterno. Pelé Eterno. O jogo, ele tinha muita coisa mesmo. Era até meio fantasioso, né? Porque dava pra você, tipo, fazer isso que eu falei no início do podcast. Dava uma lambreta, depois dava uma bicicleta emendada da lambreta. Dava lambreta num jogador, emendava, dava lambreta em outro. Era muito fora do comum as paradas que futebol. Não? Harlem Crossers e futebol. Tinha a vela do Oliver. E tinha a bicicleta teleguiada, né, cara? Que sim. Do jogo. Não, sempre com o antepenúltimo jogador da sua escalação, você conseguia fazer a bicicleta teleguiada. Usando o botão de cruzamento, né, que era o A do Super Nintendo. E aí, se você desse uma bicicleta na quina da área, você mirava a bola certinho no gol. Era indefensável. Esses jogos tinham... Os jogos nessa época de futebol tinham os combos indefensáveis, né? Sim, você igual aos supercampeões. Certas sequências, tipo, cruzasse na área e chutasse, era impossível defender. O goleiro podia ser o Aldebaran, moleque. Foda-se, você passar por ele. Esse podia ser a caixinha de fósforo do futebol de botão no passado. Legal. Esse jogo só tem um defeito, cara. Quando você coloca o goleiro no nível 5, não é que o goleiro vira ninja e pega tudo. É que o jogador sempre chuta em cima do goleiro. Você aperta lá a porra do X e mira no ângulo, cara. Meu irmão, não adianta. Você vai chutar em cima do filho da puta do goleiro. Parece que... Mas parece que foi programado pra isso. Botou o goleiro no 5 e o cara vai chutar em cima dele. Vai chutar em cima dele. Aí só tem dois jeitos de fazer gol. Ou fazendo o esqueminha do 3 jeitos. Fazendo a bicicleta teleguiada, driblando o goleiro. Ou fazendo a safadeza de cruzamento no corner e fazer o gol de cabeça trocando o jogador muito rápido lá. E aí o goleiro fica suado e não pega a bola. Mesmo quando o goleiro rebate, tipo, a lava pra frente, o cara depende. Sempre chutar em cima do goleiro. Defende sempre. Goleiro ninja. Vocês sabem chutar rasteiro nesse jogo? Porque eu nunca soube fazer essa coisa. Ah, eu sabia. O computador faz isso direto, cara. Cara, eu acho que era botar pra trás e chutar, não? Aí, talvez. Aí, você não é burro não, cara. Você pai de hoje. Se nunca fosse hoje em dia, isso. Você tinha que fazer alguma sacanagem com o analógico direito enquanto apertava o R2. Você não era L2. E tem que apertar o analógico direito hoje em dia também. E se joga no chão. Uma coisa que eu sempre achei que podia ser melhor, mas eu nunca pensei numa forma de nunca consegui conceber uma forma melhor, é a parada do goleiro. Porque o goleiro é controlado por uma inteligência artificial que vai atrás da bola e tem, sei lá, uma chance dele falar, opa, errei a bola. Ou então você bota ele no máximo e ele é tipo, o deus de agarrar. Então, a questão do goleiro, primeiro que o conceito do goleiro é diferente de todo o resto do conceito do jogo, né? Pô. Então acho que isso poderia embaralhar a cabeça das pessoas. Seria legal se tivesse uma função multiplayer hoje que você botava no Kinect, aí o maluco era o goleiro em casa, assim. Ah, sabe que jogo tem isso? Aquela merda no FIFA 12. Porra, mas é uma merda. Tem isso no Kinect? Não, você pode, cara, no FIFA 12 você pode, por exemplo, no online você pode jogar com 22 pessoas online, cada um jogando em cada posição. Não, no Brasil. O goleiro pode usar o Kinect? Pode. Tá, não sei, no FIFA 12 não tem suporte Kinect. A gente só não pode jogar no Brasil 11 contra 11, porque é conexão de ninguém aguenta, né? Mas na Europa, que conexão de 100 mega é 10 euros, você consegue. Porra, dá sim, cara. O nego joga CS, porra. Olha só. CS é uma coisa. CS é muito melhor que aquela merda de FIFA 12. Eu estou dizendo que não é. Discord. Pô, vocês estão falando que jogo de futebol só piorou ao longo do tempo. Eu acho que uma coisa que realmente piorou muito ao longo do tempo foi as cobranças de pênalti, cara. Hoje em dia, porra, jogos de futebol tá um negócio ridículo você bater pênalti. É mais difícil fazer gol de pênalti que bicicleta. Cobrança de pênalti é uma parada extremamente abstrata, né? Você aponta pro canto superior direito, o maluco chuta no meio. Aí você bota um pouquinho pra cima, o maluco isola a bola na lua, moleque. Não, exatamente. Nesses jogos novos, pelo menos no Pro Evolution, ficou muito confuso você bater pênalti, cara. Muito. Sempre jogo pra fora. Assim. Eu aprendi a bater, mas é muito complexo. É muito complexo. As produtoras vão olhar no método do Silvio Santos, né, cara? Que gol seria muito chuta! Mais... Gol! Chuta! Canhão. Um canhão assim, né? Gol! Porra, e esse programa era mais irado. Se batesse na trave, ganhava mais dinheiro, moleque. Porra! O mais legal de tudo é que muito, muito difícil acertar a trave, cara. Devia ser recompensado, maluco. Não, e sabe qual era o legal? O Silvio Santos chamava goleiro de time grande pra ganhar. Não, time grande não, meu irmão. Era tipo assim. Ah, não, chamava o goleiro da Ponte Preta, não é? Não, foi aquele corintiano lá que hoje dia apresenta programa. O Ronaldo. O dia do Ronaldo. Deve ter sido tipo assim, porra, gol especial de Natal pra o Ronaldo. Não, mas eu acho que o Marco já foi nessa porra uma vez. Ó, e te digo mais, hein, no dia que foi o Ronaldo, ele deve ter ido tipo fazer campanha daquela banda que ele tinha, Ronaldo e os Desimpedidos. Especial. Ah, aquilo era muito ruim, sim. Cara. Então, cara, o Ronaldo de Barcelos, não era? Ronaldo não, de Barcelos. Ronaldo e os Desimpedidos. Exatamente. Cara, Ronaldo. Quem narrava aquela parada era o Silvio Luiz, cara. Ah, no SBT? É, era o Silvio Luiz. Caraca, eu só me lembro da voz do Silvio Santos, cara. Não, teve uma época que foi o Silvio Santos, depois de passou o seu sub-Luiz. Merda. É muito melhor, né, cara? Foi lá na cozinha. Ah, mas até o Marcelinho Carioca teve banda, né, cara? Então, foda-se, era aquela banda gospel que ele tinha lá. Caraca, eu lembrei que uma outra parada muito foda, na verdade, a única parada muito foda de bater pênalti no videogame era você esconder o controle pra ninguém ver qual direção você tava botando. Não, porque isso era clássico. Abaixo da camisa. Porque você jogava no sofá, né? Então, tipo, um do lado do outro. Aí você ia bater o pênalti, aí tava seu amigo olhando pra tua mão. Ô, seu filho da puta. É. E no International Superstar Soccer Deluxe dá pra bater cavadinha. Não, mas bater pênalti no International Superstar Soccer era, tipo, aparecia um quadrado multicolorido. Só no Nintendo 64, isso. No Super Nintendo, não. Planando onde você ia chutar. Não, mas aí você pode esconder. Ah, sabe o que é isso, cara? Você pode esconder o quadrado. Pode esconder. Você copia daquela campanha que teve da Pepsi, lembra? Que era, você pegava a tampinha e tinha lá o Túlio faz gol no quadrante 15. Aí, no intervalo da novela, sei lá, do Jornal Nacional, ia lá, ô, campanha Pepsi, não sei o quê. Aí ia lá o Túlio bater, o goleiro era, sei lá, foda-se quem. Aí o Túlio batia. Se fosse gol, fosse no quadrante 15, ele dividia lá o gol em 15 quadrantes, você ganhava o valor da tampinha. Porra, um dia eu jurei que eu tinha ganhado 50 mil, cara. Eu falei pra minha mãe que tinha 50 mil, minha mãe ficou louca. Aí chegou, eu tava errado. Aí chegou e falou, fail engineer. Fail criança de 10 anos. Esse negócio de quadrante, não sei se te lembra um jogo de arcade, né, que tinha na época. Até que você. Não, que você joga. Cara, que você derrubou meu cruzador. Não, cara, que tu ia jogando jogo normal, vista lateral do campo. Quando você chegava perto do gol, você podia mandar um comando que você olhava em primeira pessoa. Aí é você tinha. É o Capitão Tsubasa, pô. É o Capitão Tsubasa esse jogo? É, o Super Campeões, pô. Ah, porra. Não era Super Campeões. Não tinha nada a ver com os Super Campeões. Não, eu acho que é outro jogo. Outro jogo. Beleza, mas o Capitão Tsubasa era assim também. Só é. Ah, o campeão era o chute do dragão, moleque. Era um RPG. Era RPG. Tinha um no fliperama que era muito irado, que era um de pênalti, que você chutava a bola, literalmente. A bola presa num cordãozinho. Fliperama, era de SNK. Super Saiyan Kicks 3, a última glória. Não, tinha que ser não tinha bola pra chutar, tinha? Não. Jogo de fliperama de futebol bom era esse. Ah, esse era o melhor de todos mesmo. Dava pra ter no juiz, cara. Tinha especial, porra. Tinha especial no jogo, brother. Enchia a barrinha do cara, ele dava um chute super sinistro, fodão. Não. Caralho. Especial por especial, a gente fala de Mega Man Soccer. Podia dar um headshot no goleiro, falar foda-se e fazer um gol. Aí, a maior frustração da minha vida é esse jogo. Eu nunca consegui fazer um gol no Mega Man Soccer. Caralho. Caraca, maluco. Porque pra fazer gol, tu tinha que dar especial. Tipo, era impossível tu fazer gol normal. Não, era impossível, porque os goleiros eram muito sinistros. Sim, os goleiros eram sinistros. Dar uma explosão bolada no goleiro. E eu não sabia dar os bagulhos bolados, os macetos. Tinha macetos bem maiores que outros. Cara, tinha um que era do faraó, o robô faraó, que virava duas cobrinhas, que era sempre era gol, cara. Ele entrava no gol com bola e tudo no abraço. Abraço. Entrar com bola e tudo é muito Capitão Tsubasa, né, cara? Ele vai desferir o chute banana dele, ele é o grande jogador da Alemanha e a bola vem curva e não sei o quê. Chute de trivela. Como o melhor é aquele chute 2-1, né, do Oliver e do Carlos. Porra, aquilo é foda pra caralho. O chute duplo de trivela. Porra, meu irmão, mas no campeonato brasileiro de 2005, sei lá, o Botafogo ganhou um Atlético, o Curitiba, sei lá, 4-0, 5-0, o Zé Roberto e o Lúcio Flávio fizeram um gol assim, maluco. O chute era bola aberta. Eu não sei quem fez a porra do gol, meu irmão. Eu falei na hora, falei, meu irmão, porra, meu time é foda pra caralho. Tem o Mizaki em preto e o Tsubasa do Paraná aí nessa porra. Fizeram o gol em conjunto. E se tratando do Botafogo, acho que o juiz poderia ter anulado o gol, cara. O juiz podia ter anulado o gol. Falou, não vale não, porque um chute era do outro. Tem coisas que só acontecem no Botafogo, com certeza. Não. A frase não é essa. A frase é somente o Botafogo é capaz de fazer essas coisas acontecerem. Tipo ficar fora da Libertadores, quando você tava com 92% de chance de ir pra lá. Não. A frase é, jogador é o Didi, que joga como quem chupa laranja. Caraca. Putz. Já tem os trapalhões inteiros do futebol hoje em dia, né? Tem o Dadá Maravilha, o Didi Folha Seca e o Dedé. Que é o melhor de todos. Não teria um Dedé que tivesse... Afinal, né, Pombo? E quem é o Mussum? Afinal, né, Pombo? Esperto é o Pelé, que não jogou contra o Dedé. Caralho. Agora tá faltando o Mussum no jogo. Do Mussum, né, cara? Só três coisas param no ar, né? Helicóptero, beija-flor e Didi Maravilha. Didi Maravilha, são os trapalhões mesmo, cara. Eu lembrei dessa porra agora. Ele falou de Dadá, meu irmão. Você que torce pro Fluminense, eventualmente, atualmente tá ouvindo esse programa, vá tomar no seu cu que o Fred fez 7 gols em 2 jogos, grande merda, o Dadá fez 10 gols num jogo só. Ah, vá tomar no seu cu, porra. Na época que as partidas terminavam 28-4. É, foda-se, cara. O Dadá fez 10 gols num jogo só, meu irmão. Não, 10-0 o jogo. Não, é na época as partidas... Na época nem tinha impedimento. Não, cara, na época as partidas eram mais parecidas com as partidas de videogame. Videogame, é. Por isso não tinha marcação. Aliás, moleque, futebol de raiz. O que me lembra, você falou impedimento, eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava tão puto, porque toda hora eu tentava fazer gol era impedimento, que eu desabilitava o impedimento. Não, e eu lembro quando começaram a fazer o seguinte, o dava sequência no lance mesmo impedido. Aí a pessoa do lado comemorava como se tivesse feito gol, aí vinha um juiz lá marcando. Isso era muito escroto. Isso é maneiro pra caralho, velho. O nego ficava muito puto. Meu colega uma vez, ele jogou controle no chão de puto, mano. Eu tinha um amigo que sempre fazia isso, cara. Ele quebrou uns 3 controles de Play 2 fazendo essa porra. E eu achava isso comum. Caralho, ficar puto com jogo de futebol é foda, né? Mas eu não sou errado, eu vou pra estádio nem xingar o jogador, eu xingo, então... Um jogo de futebol que eu joguei bastante no meu PlayStation 1 foi o FIFA 98. FIFA 98, eu não sei dizer porquê, mas eu achava o jogo muito foda e até hoje eu me lembro como, tipo, o jogo que eu... Mega abertura? Qual é a abertura? Hã? Abertura, qual é? Uhul! Tchana, beijama, de bom! Uhul! É interna, baby! Podcast de tanguinha! Uhul! Eu não gostei de uma coisa no FIFA 98, ele tirou o indoor do FIFA 97. É, o indoor era maneiro. Era maneiro. O indoor era maneiro. Depois era no FIFA 98 que você atravessava a barriga do goleiro com chute, cara. Isso era muito bom também. Tinha que ser o Kojiro Ruega. Ainda porra, então tipo R15, meu irmão. Mas tinha esses bugs mesmo, cara. Tinha um lugar do meio campo que você chutava que a bola ia sempre... Ela ia contra a trave, ela atravessava o travessão e era gol. Eu fazia muito gol de bicicleta do meio campo, cara. Caralho. Tinha um bug... No 98, eu acho que era no World Cup que tava fazendo isso. Ah, mas você vai se fuder. Você um dia desse jogando no Ingeleve fez uma porra do gol de bicicleta de fora da área também, jogando com o Smith, sei lá, no com Manchester. Foi com o Alan Smith lá. Foi lá no Aero Smith. Foi com o Aero Smith. Uma coisa que eu gostava muito era de fazer o time, fazer os jogadores e tal. Óbvio que eu botava tudo no 999. Ah, like a foto. Mas eu achava maneiro fazer, tipo, o nome do time, fazer o jogador. As caras, dá pra fazer as caras. Ah, você falando agora esse negócio de colocar os stats no 99, nesses patches que tinham pra Ineleve, sempre tinha um filho da puta pra colocar o Obina com tudo no 99, mano. Fala quem? O Obina, porra. Qual era o Obina. Esses caras que fazem o Brazuca é tudo flamenguista, tu sabe? Então, né? Mas tem umas paradas bizarras que aparecem de vez em quando também. De uns malucos assim que tu nunca ouviu, é o maluco tem porra, chute 84. Outra coisa, quem é o filho da puta que inventa essa porra dessas táticas? Por que o Messi tem chute 90 e o Ibrahimovic é 91. Que é eu lembro esse que a mais? No In Eleven que eu jogava, o Adriano tinha uma força sobre-humana. Não, é, chute. O Adriano, no PlayStation 1, que era de 3 a 9, o Adriano tinha chute 9 e cabeçada 9. Ele é, também, ele ia ser o deus, porque ele era o mais forte da parada. Isso, ele ia ter uma forfal, matador de dragão mais 5. Exatamente. Se você colocasse ele no time do complexo, moleque, todo mundo ia ficar 99 também. Amigo, ia ser a loucura. Essas porra de stats eu não entendo. O Releve é um jogador de merda. O maluco jogou do era do Arsenal, foi pro Barcelona e agora tudo da puta que pariu. O maluco teve um winning Releve desse aí que ele tinha velocidade 99. Ah, eu lembro. Caralho, ele inventou que o Releve tinha 99. E o Martins também tinha 99. O Martins, beleza. O Martins tem 99. Tá errado que 99 era pra ser só o Usain Bolt. Não, o Eto'o. O Eto'o, beleza. O Eto'o podia ter 99. O Eto'o não tinha 99. 99 e nada de pescoço. Cara, o Martins tinha racial, cara, nigeriano. Exatamente, o Martins tem 99, beleza. Não, o Hileb é um filho de uma puta europeu. Né? Sei lá, escandinavo. Tranquilo, filho da puta. Se fosse natação 99, beleza, eu aceitava. Porra, aqui tá 99, mano. Branco não corre, porra. Homens brancos não sabem correr. É, porra. Homens brancos não sabem correr, perfeito. E homens negros não sabem nadar também. Cara, e outra coisa foda, mano. Quem nunca colocou... Sem nenhum preconceito, é só a questão de constatação biológica aí. Claro. Quem nunca colocou Roberto Carlos no ataque? No ataque, chute. Ui, caralho, o filho da puta aqui lá no condomínio que eu vou fazer isso. Vou estar aqui do Brasil, botava Roberto Carlos e Ronaldo, né? Deixa lá essa parada do status 99, tinha um amigo meu, que o Pelé era tudo roubado, né, no Play 1. Tu dava pra você... O Pelé é sempre roubado, mais, cara. Para, não é também, o Pelé era roubado. Ele pegava o Pelé e botava no gol, cara. E ele agarrava pra caralho. Não, era isso. Era um jogo lendário do Pelé. Eu ia falar agora, eu ia falar, quem nunca botou o Pelé no gol, moleque? E quem nunca tentou fazer um gol com quem o Pelé nunca brasileiro? Quem nunca matriculou o Pelé? Ação. Eu achava muito foda ver o, tipo, sei lá, o Ronaldinho no gol, assim. Isso é ridículo, cara. Eu achava que era uma parada muito absurda. Até que não, um dia o jogo do Flamengo aí, o Sábio foi pro gol, que não sei quem foi. Esse... Não, aquele filho da puta tinha 1,5m pro gol, fala. É, o Shevchenko no International, acho que no Pro Evolution Soccer 3 era sinistro também. Corria pra caralho, né? Ele era, corria muito, mano. Ele e o Lebrov, o outro cara... dela treina também. Corria pra caralho. É, ele é um dos melhores jogadores do jogo inteiro, mano. Bem antes de ter assim, não, beleza. O Shevchenko é um cara que jogava pra caralho na época dele, durante uma época. Ele jogou pra caralho. Falei, pô, meu irmão, botar um maluco com velocidade 9. Tudo bem que naquela época era de 3 a 9 só. Então a granularidade era menor. Mas puta que pariu, caralho. Porra, colocava 6, 7, tá bom. Essas porra também tem essas coisas escrotas, né? Quando o FIFA, durante muito tempo, a seleção da Inglaterra era perfeita. Por algum motivo que eu nunca vou entender. Não sei se a EA que fazia era a EA da Inglaterra. Mas a seleção da Inglaterra, primeiro, era a primeira pra escolher. Quando você. A default, né? A primeira a seleção que apareceu era da Inglaterra. É. E ela era a seleção perfeita. Com um monte de jogador michuruca, assim, que não tinha nada demais. O craque da seleção inglesa na época era aquele maluco que era atacante do Newcastle, que jogou 10 anos, 10 mil anos no Newcastle. Owens, não. Não, quem é o Shearer, sei lá. Alan Shearer, esse cara aí mesmo, Negueba também jogou na seleção da Inglaterra. Fez muitos gols, aliás. O Shearer era o grande craque da seleção inglesa, mas a seleção inglesa era perfeita. Outra coisa, a capa do FIFA, durante algum tempo, 2 anos, acho, pelo menos, era o Beckham. E aí o Beckham era o jogador supremo da porra do jogo. Tudo bem que ele tinha feito aquele gol de bicicleta lá. Mas ele era o Valderrama na capa? Era o Pro Evolution já... Era o International 98, de 64. Ah, é. Era a capa... É porque o jogo nos Estados Unidos é pra vender pra mexicano, né? Então, botava um latino na capa. Até hoje, né? É, até hoje. Fica aqueles mexicanos fodidos. Por exemplo, a capa do FIFA 10 é aquele blanco ainda. É o blanco, né? Pois é, é uma diferença de tratamento entre a Konami e a EA, né? A Konami agora, a capa americana... É a capa, o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Exatamente. A capa não europeia do jogo é o Cristiano Ronaldo, que tem lá o craque internacional. E o Neymar. E o Neymar tá ganhando a bola contra o português. Sabe qual é? A capa aqui do Brasil é o Kaká e o Rooney. No FIFA, né? No FIFA 2. O Rooney, porque ele é o astro do jogo mesmo, né? Sempre. Mas a partir do próximo jogo vai ser o Messi. Vai ser o Messi, né? E o Kaká não é nem porque o Kaká é brasileiro, assim. É porque o Kaká é a capa ocidental é o Kaká. A capa ocidental não. A capa americana é o Kaká. Pô, tá bom. Eu acho meio escroto da Konami, porque a Comebol não permite que ela faça atualizações nos times da Libertadores. Tem isso é escroto da Comebol, né? É da Comebol, não é da Konami. Se fosse pela Konami, eles fariam, né? Não pode ter também, eles não conseguem licenciar campeonato brasileiro porque a porra da CBF é uma bagunça do caralho. Não, eles negociam por time, é ridículo por essa time. Porra. Por isso que na Europa é mais fácil, eles fazem pela Liga. Se é com a Liga, aí essa porra é atrasada e tudo, até videogame ficar zoado, né? Vai ter campeonato argentino num jogo desse aí agora, que vai sair, acho, que parece, ou teve já, sei lá. Mas brasileiros não conseguem ter, porque é uma zona, não tem liga aqui nessa merda. Não tem liga, a responsável em tese seria a CBF, só que a CBF não tem licença de direito de imagem dos clubes. É. Fora Ricardo Teixeira, judeu filho da puta. Gordo filho da puta, mano, que morra com câncer no cu. Sabe que ele... Eu tenho uma camisa aqui da seleção, a azul do ano passado, que... Tá cheio de bolinha? Não, é do ano anterior, então. Que a menina que mora aqui em casa que trouxe pra mim. Quem deu pra ela foi o Ricardo Teixeira. Essa menina que mora aqui em casa, ela trabalha numa clínica urológica. Então o Ricardo Teixeira foi lá tomar. E aí ele deu uma foi lá tomar no cu. Uma das minhas que eu tenho. E ele tá doente, ele tá com uma doença foda aí. Não sei se é diverticulite. Tá com uma merda foda aí. Tá, vai apagar daqui a pouco. Ele tá tomando no cu. Mas que adianta? Aí vai aquele filho da puta do André Sanches. Vai o André Sanches, vai o José Perrella. Vai a presidente judia, filha da puta do Flamengo. Vai uma porra dessas aí. Bem que rapaz, com esse negócio com a Dilma presidente, eu não duvido que vocês vão tomar um chazinho juntos ali. É, os três principais ministros do Brasil são mulheres, né, cara? O presidente da CBF daqui a pouco não vai custar muito também pra essa mulher, tá? Porra. Mas, ô Pombo, você jogou então o futebol brasileiro 96, né? Joguei muito. Ah, esse é o melhor jogo. É, sabe o que esse é? Esse é o melhor jogo. Porque muito bom, muito bom. O Botafogo era campeão brasileiro e no. Na abertura, o cara que tá no meio dos cinco é o Túlio. Mas o melhor time era o Bahia do Bobô, rapaz. O melhor time era o Bobô. Não, mas na época o Flamengo tinha um ataque sinistro. O ataque é o melhor do mundo. Melhor do mundo, né? Pior ataque do mundo. Pior ataque do mundo. Sabe o Romário de fundo, rei? Aquela abertura do jogo era o Bebeto com a camisa da seleção, o Romário, o Flamengo, né? O Túlio no meio, como o Botafogo, o Paulo Nunes e o. Ah, mas o jogo era muito bom, mano, na moral. Renato. Renato foi aquela faixa do porcão ridícula na cabeça. Não, e, cara, e tinha aquela. Tinha a narração clássica, né? Que a gente até hoje não sabe de onde vem. Que lindo! Saca, galera! Saca, galera! Porra, deve ter dublado nem Miami, né, cara? Foi em Assunção aquela porra, né? Desculpa, Silvio. Paraguai, essa porra que fizeram, cara. Mostra o sotaque paraguaio do caralho, a porra do. Caralho, mano. Que lindo! Defendeu! E o início era genial, né? Bomba! O cara dava um berro todo. Porra, era muito ruim a qualidade. O cara, golaço! Campeonato brasileiro! E aí é. E ele não falava 96. É. Futebol brasileiro. Não, falava futebol brasileiro, 96. Essa era. Eu vi depois. O primeiro que eu jogava no fliperama, ele não falava 96. Não sei que versão era essa. Porra, versão... 96.01, né, cara? Extraterrestre, deve ter vários, né? Deve ter vários 96 desmarados por aí, então. Deve sair até hoje, com 96. Mas... Não, mas alguém... realmente, se entrar nesse site de ROM aí, eu não sei se tem em 2011, mas ano passado eu tava procurando não sei o que. Tinha lá, futebol brasileiro 2010. Eles atualizam, ah, não, né? Tá de sacanagem. Tinha lá. Pô, meu irmão, joguei lá, fogão com o Herreira e abriu no ataque. Lá que foda, cara. Então, aí, o cabelão. E é irado, né? Porque dá pra bater cavadinha no International. Então, pô, pênalti, bota o Abreu pra bater e é foda. Só que o cara é destro, né? Não, não tem. Eu sei que eu tenho o FIFA DS 2009, tem o Obina no ataque do meu Flamengo. Caralho. Porra, muito foda. 2009? Ah, ele tava no Flamengo ainda, é verdade. O Obina devia ser capa de um jogo de futebol desse. O Obina devia ser morto, cara. Ele e o Eto'o do lado. Com a cara que triste, assim, e o Obina fazendo que ele é fodão. Só porque ele. Só porque ele é. Adora punir Vasco. Sempre faz gol no Vasco, no Botafogo em final, cara. É, sempre faz gol. O Obina faz gol até sem querer, cara. Até sem querer, é. Até o Sérgio Noronha foi pra caralho. Até sem querer também, né? Principalmente aquele sem querer. Aquele vídeo. O vídeo do Flamengo 4 América 0. Procura no YouTube. No PlayStation, já a diferença principal nos primeiros jogos do PlayStation era só que era CD. E era CD, né? Bem lembrado. Era que era em CD e o gráfico era diferente, né? Eles tiraram várias das coisas boas do International, Superstar Soccer Deluxe, e botaram lá o gráfico lá e é aquele Winning Eleven 3, né? Que é o que eu lembro mais, assim. Foi o primeirão, assim. E os caras, assim, não tinha física, não tinha momento do... Não tinha lei da inércia no jogo. Que você corria em qualquer direção, de uma direção mudava a direção da corrida, assim, instantaneamente. Uma coisa absurda. Os jogadores, assim, corriam... E tanto que eu fiquei acostumado com isso, quando saiu o Winning Eleven 4, eu fiquei puto. Porque, assim, os caras ficaram travados, assim, ficaram normais, na verdade, né? Mas aí ficou uma porra travada, escrota pra caralho. Não, e uma coisa que eu não sei o que tá acontecendo nos últimos anos, a Konami, porra, ela tá, os jogos delas caíram muito de qualidade. Muita coisa que tinha antigamente parece que eles foram tirando. Tirando, pô, coisa que eu achava muito maneira, você mesclar os uniformes dos jogadores. Não tem tiraram mais. Tiraram isso, não sei porquê. Tem que botar o Kojima pra fazer o Ineleve. É, aproveita, caralho, que ele é da Konami, né? Não, se você botar o Kojima pra fazer. Se você botar o Kojima pra fazer o Ineleve, aí fudeu, né? Tu não vai trocar nem a porra do cabelo do cara, cara. Mas você não vai estragar o que eu tive aí tanto trabalho pra fazer, seu jogador idiota. Que eu sou o Kojima. Imagina o Kojima fazendo um Gran Turismo, então, a porra que assisto. Não ia poder nem frear o carro. Primeiro que demorou uns 10 anos pra lançar um Gran Turismo. Já demorou, né? E ainda mais. O problema é que a cada gol ia ter 20 minutos de cutscene. ia mostrar o show do intervalo, o replay, o caralho. Cara. Não, ia ter uma narração falando do jogador do Pedro Bial também. O Pedro Bial, né? A grande evolução no 32 bits de Winning Eleven já não foi no 4, né? Foi no 2000. Não, foi no 4 já. Foi a Master League, né? Que aí a primeira versão da Master League lá no Winning Eleven 4 eram 16 times, todos com nome de cidade. Master League pra mim é Pokémon, que é muito melhor que aquela merda que FIFA 12. Claramente. E eram 16 times na época. E tinha uns times assim. Tinha uns times escrotos. outros, brother. Tinha, sei lá, tinha o Leeds. Não sei se era no... United. Ah, porra, time que é da segunda divisão na Inglaterra hoje, né, cara? Ou subiu pra primeira de novo, sei lá. Não, mas o Leeds tinha... é na terceira divisão da Inglaterra. O Leeds tá na terceira agora? Tá na terceira, mano. O Cucu sabe futebol inglês melhor que todo mundo aqui, então... Não, é porque tem no FIFA 12, tem quatro divisões no FIFA 12 da Inglaterra. Caralho, tem quatro divisões, cara. E não tem campeonato brasileiro. Tô prestígio com essa merda nesse país daí. Puta que pariu. Muito escroto, cara. O... E tinha Barcelona, era o nome de cidade. Barcelona, Madrid, Milan. Aí o Inter de Milão era International. Barcelona e Fluminense. Fluminense, Barcelona. Gol do Barcelona. Dortmund. Pena que para o Fluminense. Gol do Barcelona. Fecham seus portões. Gol do Barcelona. O... E aí no Winning Eleven em 2000, teve mais times e teve a melhor coisa de Winning Eleven até hoje, né? Que é a abertura, aquela CG com a música do Queen. Caralho, não sei qual é a lição. Ninguém viu essa porra, né? Não lembro. Caralho, meu irmão. Aí, vocês não tiveram infância, ou vocês não gostam de Queen. É porque a gente jogava tanta coisa editada que tirava os vídeos originais. Pulava os vídeos, porra, meu irmão. Vocês vão ver agora, então. Inclusive, agora, eu tirei todas as cutscenes do Alifush. Eliminei todas elas. Quem tá apagou lá na pasta, né? A abertura do Winning Eleven 2000 era We Will Rock You. Pô, foda. Não é porque até hoje vem na minha cabeça aquele Winning Eleven 10 Brazucas, que a primeira cena do... É o gol do Atlético Paranaense? É, o gol do Denis Marques. Gol do Denis Marques. Vem driblando meio time do Paraná e mostrando lá três vezes. Aí foi pro Flamengo e jogou pra caralho. Igual o Obina, Souza. Não, o Denis Marques, ele foi lá pro Japão e o Flamengo resolveu pegar ele como craque. Isso é porque eu adoro o Flamengo, por isso que eu amo o Flamengo. Ah, Denis Marques, cara. Puta que pariu, é muita merda. Aí, ó, colei aí pra vocês a abertura do Winning Eleven, depois vocês darem uma olhada. A abertura com a música do Queen, fora pra caralho. E ficou durante alguns anos até, no PlayStation 2, ele... Algumas versões eram o Will Rock também. Pra mim, Song 2 do Blur tinha que ser tema de todos os FIFA. É, melhor que aquela merda do FIFA 12. Eu nem sei qual é o tema do FIFA 12. Deve ser o quê? Justin Bieber? Não, é Lady Gaga. É Bad Romance. A abertura do FIFA 2000 era legal, era a música do Robin Williams lá, que eu não lembro mais qual é. Mas era maneira. Mas a melhor de todas é essa aí, do Will Rock. Eu acho uma das melhores aberturas de jogo de videogame até hoje, sem sacanagem. E lá que subiu o Get Sentimental agora. Porra, cara. Moleque, quando começa a ouvir o... Tum, tum, tá, tum, tum, tá. É, as cara. Faz 20 anos que o Fred Mercury morreu, cara. É, que emoção, cara. Foi 91 que ele morreu mesmo. Eu acho que é hoje que faz 20 anos que ele morreu. E aí tu tá sabendo demais, hein, cara. Tinha que ser Fred Mercury nos jogos, no episódio de hoje, cara. Fred Mercury nos jogos, né? Fred Mercury prateado nos jogos, né? Aí tá aí, hein. Troféu Fred Mercury de alguma coisa, hein. Vamos levar lá pro pote de sanguinha U. Dá pra fazer. Personagens pintados. Troféu Fred Mercury de macho. Quem joga Fantasy Game aí? Quem? Final Fantasy. O Mestre Splinter e o Goku, eu sei que jogaram o Cartola FC. É, eu jogo, né? Às vezes incluo. Mas por que Cartola joga, né? Fantasy Game? Porque não é de verdade, é fantasia. Fantasy Game. Ah, é, porque todo jogo de verdade, né? Foi mal. É, a denominação que se dá a esses jogos, assim, que você usa, tipo, luta esportiva, né? Luta esportiva é um fantasy. Não, é o jogo que você interage você usa dados reais pra influenciar no jogo. Cartola, você escala lá o Fred, se o Fred fizer 4 gols, você se deu bem. Se ele foi expulso, você se fudeu. E se aí você escalar o Ronaldinho, você se dá bem em qualquer hipótese. Exatamente, porque o Ronaldinho esse ano... Cara, olha só, esse ano eu não joguei Cartola, mas esse ano era Ronaldinho, Fred, no primeiro turno o Elkerson, o... aquele Dedé, da puta lá, Dedé, o Wellington Danilo, Ney, não, o Danilo. Danilo, e essas porra aí. E cada ano tinha um maluco assim, que era coisa certa, assim, o Acosta. Não, lembro quando eu comecei a jogar. Aposta. Aí, sabe o que me deu medo no Cartola esse ano? Porra, não sei, bro. Pra você ter tirado o medo, deve ser uma parada muito sinistra. Cara, o David fazia ponto, cara. Ah, o David faz muito ponto. Ele é vice-artilheiro do campeonato, cara. Cara, ele perde pra caralho. Ele era, sei lá. Mas ele perde muito gol, mas sabe o que acontece? Adivinha o que vale ponto? Chute a gol. Chute a gol vale ponto pra caralho. Ele erra todos, ele chuta 15 mil. É o maior finalizador do campeonato, porra. Cara, olha só, se o David tivesse feito metade dos gols que ele perdeu, o Ronaldinho ia ter 48 assistências no campeonato. Fala sério. Falando sério. Ele já tem assistência pra caralho, ele tem umas 20. Se ele tivesse esse Azul David. Esses Fantasy Games são legais por causa disso. Eles usam os elementos do campeonato de fato pra influenciar no jogo. Isso é uma coisa que eu acho que seria interessante você, a Konami e a EA colocarem no um modo meio Fantasy Game no FIFA e no League Eleven. Por exemplo, você tá jogando o campeonato de futebol com o Barcelona. O Messi machucou de verdade, machucou no jogo. Mas tem isso no FIFA. Tem isso? Tem. Esse chama Live Season. Ai, porra! É, FIFA 12 é bom pra cá. É o Live Season, né? Já tem uns 3 anos. Live Season é aquilo. Você joga conforme o que aconteceu na vida real. É aquele modo que eu nunca jogo. É, essa porque você tem que comprar, cara. Mas é escroto, porque você tem que comprar negócio pra você poder ver. Ah, é por isso que não tá habilitado no jogo. Aliás, esse é aquele momento em que eu pergunto se alguém fazia isso quando era criança, eu recebo um silêncio e percebo que eu sou um merda. Alguém aqui, quando era criança, botava computador contra computador pra jogar, ficava assistindo e torcendo. Eu fiz isso, tipo assim, junta a maior galera em casa. Aí, porra, tem maior galerão pra jogar. Aí, mas assim, tá comendo cachorro quente. Aí não pode pegar no controle porque tá engordurado. Porra, vamos fazer o quê? Vamos ver televisão? Não. Bota o computador contra o computador. Aí bota lá, Bragantino e Paysandu. E bota pra jogar. Ainda fica torcendo, né? Fica torcendo, óbvio. Faz aposta, quem vai ser, quem vai ser. A gente fazia isso com o time mais escroto. Botava o time no random pra ver qual. Pra deixar rolar e a gente ia comer, ficar assistindo. Não, eu botava sempre Brasil e Argentina e ficava torcendo pro Brasil. Cara, uma coisa que eu fazia, que eu ainda me achava o malandro fazendo. Eu chegava, começava o campeonato. Aí o cara, esse jogo tá muito difícil. Aí eu ia lá nas opções, mudava o controle. Fazia controle. Caralho. Clássico, cara. Quem nunca fez isso, né, cara? Coisa imunda, maluco. Fiz o gol. Eu fazia isso, mas eu partia pra ignorância. Eu, tipo, dava um carrinho no goleiro. Isso era muito maneiro, poder dar carrinho no goleiro. Não sei porque cheirar essa porra, cara. É, também eu achei escroto, cara. Muito maneiro, o goleiro, cara, também é jogador, porque não pode dar carrinho nele. Eu ia expulso feliz, cara, quando eu batia no goleiro. Fair play do caralho, né, meu? O problema é que eu sempre dava. Eu ficava puto, às vezes dava um carrinho de bobeira. Eu sempre ficava puto com o goleiro, cara. O goleiro fazia defesa difícil, era a época da porrada nele, cara. Era a primeira coisa que eu fazia. Filha da puta, não, pegou a bola no ângulo. Não, mas depois você está falando. Se o goleiro defender caindo no chão e eu estiver vindo com o atacante, carrinho, foda-se. Paulo. Não, o FIFA 98 dependia. Se você desse carrinho de frente, você tomava amarelo. Agora, se você desse carrinho por trás, era vermelho. Eu dava carrinho com o goleiro com a bola na mão. Goleando a bola, eu dava um carrinho. E dava carrinho porque não dava fazer voadora. Porque se desse, eu ia falar, fui na bola, meu irmão. Ele tava com a bola na mão, só lamento. Se desse, ia dar mata-leão, né, cara? Mandava um MMA urgente no maluco. André Luiz Feelings, cocito. Mas eu lembro que eu tava carrinho no goleiro do nada e eu ficava rindo que eu era muito, mas era muito bom, meu. Tô goleiro com a bola na mão, né? Cara, era mais legal quando você jogava com outra pessoa, o nego ficava muito puto, mano. Aí, Ninja, amigo, pra alguém que. Ah, joga futebol, não sei o que lá, tá indo história, hein, cara. É. Que foi? Aqui é a vozinha aí? Fechado. Eu nunca falei que eu não gosto. É que eu sou muito ruim. Deixa eu mudar. Muito, muito ruim. Cara, tranquilo, cara. Você é muito, muito ruim. Mas ainda assim, você é melhor que aquela merda de FIFA 12. Porra, muito melhor que aquela merda, amigo. Mas é melhor que FIFA 12 é melhor que Halo. Possivelmente. Ficou uma zona e é por isso que deu pra ser um dos melhores episódios até hoje. Melhor que seu marido. Apetuar, Petro, estamos chegando mais uma vez ao final do podcast. Eu gosto de Jagos, edição 70. Vamos sem acréscimos, o juiz vem de papo no estádio Baixa de Soco Arena. Vamos com os nossos repórteres de campo que vão entrevistar os melhores jogadores da partida. Você é no campo, Ninja Inimigo. E é isso aí, Lapso, muito obrigado. Mas agora aqui, Gol Gustavo, o que você achou dessa partida fenomenal? Ele que foi o craque da partida, segundo o patrocínio Ludobardo. Ele espera. Acha que videogame não tem história? Videogame é narrativa. Ludobardo, youtube.com/Ludobardo. Bom, entrando pra jogar, pra ganhar a partida, pra conquistar os 3 pontos, fizemos tudo que o professor pediu, só que finalmente perdemos. Mas graças a Deus a gente ainda perdeu, mas conseguimos botar em jogo o que o professor pediu. Perdemos, mas conseguimos ganhar. Isso aí. Perdemos, mas é gol, cumprimos aí, Cucu. Passa o projeto, tá dentro do projeto aí. Tá dentro do projeto. E é isso aí, muito obrigado. Agora, Pombo, gostaria de saber nas estratégias que o técnico passou pra você. Se é o alterou alguma forma de você mandar um e-mail pro pessoal do Baixo Frente Soco. Não. O jogo começou meio trucado, o professor mandou eu voltar ali, ficar me jogando atrás, não é meu estilo, mas aí eu faço o que precisar, entendeu? Agora é o e-mail que ele mandou passar aí, é baixofrentesoco@... Eu não lembro, eu fiquei confuso com a partida, cara. O professor não deixou jogar na minha posição, então eu acho que eu não lembro o e-mail. Você acha que videogame é coisa de menino? Está muito enganado, girlsofwar.com.br. Cara, vamos falar ainda? Eu gosto de jogos@baixofrentesoco.com. Muito obrigado, agora sim, vai até o Twitter. Está chegando o verão e é hora de usar roupas leves. Vista sua tanguinha e escute o podcast Tanguinha. TanguinhaCorp.com. A boa é mais linda, porra. O que você quer? O que você quer de mim, cara? Para de comer e fala, porra. Já é claro. Mestre Splinter, vale tudo nessa hora? Cara, só vale o cu. E qual é o nosso Twitter, então? Twitter@baixofrentesoco. E o nosso Facebook, qual é? www.facebook.com/baixofrentesoco. Caralho. facebook.com. Vocês estão de parabéns, são todos afinados quando interpretaram os jogadores de futebol. Começaram sempre a frase falando não, como qualquer jogador de futebol fala, e começa falando não. E você nunca fala eu, você fala a gente. Tá certo. É equipe. E tem que concordar com a gente somos, né? A gente somos, e o professor pediu, colaborou, e estamos fazendo nosso próximo trabalho. E agora é pensar no próximo jogo, que vem aí na semana que vem. Continuem conosco e enviem seus e-mails contando suas histórias de pelada, né, de putaria não, pelada, futebol e tudo mais que é essa paixão nacional. Fiquem com os deuses do futebol e até semana que vem. E vejam o filme do Pelé. Nem que eu tivesse dois pulmões eu alcançava esse e-mail aí. Mas... Gol do Barcelona! É que nem filme, cara. Quando você tá vendo um filme e tá uma merda, você para de ver, não, você vê até o final. Tipo, vê aquela merda de Contágio. Mestre dos Mares é o pior filme do mundo. Então, vai vale a pena ver, cara. Esse filme é foda pra caralho. Esse filme é muito melhor do que Red Dead Redemption, cara. Esse filme é melhor que o Contágio. Mestre dos Mares é pior que FIFA 12. Vai tomar no. Pior que FIFA 12.